woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares, cause I'm alone and the world is... Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sácia e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gato e elegância, começando com ele, que nesse momento só estamos eu e ele mesmo, Léo Oliveira. Olha, não espalha pra ninguém, mas a Kelly deu em cima de mim. O quê? É, no banheiro. Mas a Kelly não é a noiva? Sim, mas eu achei que os noivos não combinam muito, né? Difícil, hein? Mas não conta pra ninguém não, tá? Não, não espalha. É, não espalha, por favor. Ó, boquinha de siri, tá? E daqui a pouco também teremos ele, Márcio Zanon, que está adiantando sua janta, né? Então vai ficar com a gente o programa inteiro, ou não. Mas estamos aqui, então, para entreter você aí pelas próximas horinhas, divertir você... Você esquecer dos seus problemas, que a gente não pode esquecer dos nossos, né? Então a gente tenta aliviar você com pão e circo. Ai, ai. Vamos começar, então, o nosso bloco aqui de notícias e amenidades, né? Esse bloco gostoso, saboroso, né? Tá aquele gif da Tula Luana, né? Passando a mãozinha assim na boca, sabor. Com notícias de empregos aí, né, menino? Temos aí muitos empregos acontecendo. Vagas arrombadas. Vagas arrombadas, porque finalmente vamos ter aí a terceira temporada de Hex, né, glorioso. Falar nisso, HBO Max virou Max, né, agora, né, que louco. Virou, menina, meu app já tá atualizado. Virou, eu amo que ele atualizou, mas os problemas continuam os mesmos, que delícia. E tipo assim, né, mudamos o nome, não estreou porra nenhuma, se fode aí. Que isso, menino, agora estreou os reality tudo da Discovery. Pelo menos meu plano não aumentou. Ainda. Stay tuned. Mas falando aí, então, de Hex, né, terceira temporada, confirmaram aí uma galera que vai aparecer na terceira temporada, né, entre eles Ellen Hunt, né, gloriosa Ellen Hunt. Também vamos ter Christina Hendricks, né, pra quem não lembra aí de Mad Men e de Good Girls. Vamos ter Christopher Lloyd, né, o grande doutor maluco de Volta para o Futuro. Famoso. Vamos ter Dan Bukatinski, que também vai estar aí na próxima temporada. E também vamos ter Tony Goldwyn, né? Que, se eu não me engano, é o presidente de Scandal. Se eu não tiver enganado. É ele mesmo, o presidente de Scandal. Famosérrimo, né? Ah, tá de bobeira. Grande Muito Tony famoso. Soprano. Mas esse não morreu? Às vezes ele tá morto. Ah, entendi. Não é todo a dia, série... depende do dia. É que a série acabou no Fate to Black, né? Do assassino entrando pra dar os tiros lá no lugar que ele tava. A gente não sabe se atirou. Verdade. Quem também já tá de emprego? Não sabe Believing? Ator. É, tocou na finalista, Sopranos. Mas prefiro a versão de Glee. Foi a versão de Glee que tocou? Foi com Mãe Léa, só que foi sem fim, foi com Sam, né? Ah, tá. Pensei que podia ser também aquela versão que é a Mãe Léa sozinha, imaginando todas as vozes. Ai, Deus, não é mais. Que ela faz sozinha pra ganhar seu papel em Funny Girl. Uhum. Maravilhosa. O que mais temos aqui? Mais empregos, né, menino? E essa daqui procurou emprego cedo, né? Porque Ivoninha Strahovski, né, já encontrou um novo job pra depois que terminar The Handmaid's Tale, tá? Já arrumou aí um novo job, né? Ela vai protagonizar a nova série do Peacock chamada... Stinger, né? Stinger. Do Raptor Langer. Eu prefiro a versão da Angélica. Nossa, mas ela devia ter arranjado esse emprego antes, me entende? Meio está aí 10 anos fora do ar. Podia gravar enquanto isso, né? É, igual o seu Pompeu tá fazendo a série lá do Star Plus. Exatamente. Do Hulu. Ai, ai. E essa série vai ser produzida pelo James Wan, né? Aí de Aquaman, Velozes Furiosos, né? A franquia das Invocação do Mal, tudo também. E a sinopse é que ela vai se mudar, uma mulher que vai se mudar do Texas para uma área rural na Geórgia. E aí, nessa cidade que ela vai morar, uma ameaça misteriosa vai surgir e os cidadãos, né, vão precisar se unir para derrotar essa ameaça. Nossa, que sinopse nada genérica. Ai, ai. Dizem que é baseada num livro muito famoso, né? Dizem. De Harlan Coben? Não, Harlan Coben tá só na Netflix. Ele é exclusivo Netflix. Não tava no Prime de desse? Fez só um ano. Ah, e agora ele é do Prime, né, menino? Mas vai ter mais série na Netflix que eu li também. Vai ter mais série na Netflix dele. Eita. Mais série ruim. Na verdade, todas as séries dele são iguais, né? Desculpa aí todo mundo que gosta dos Harlan Coberts, né? Porra, mas é isso. Infelizmente. Notícia aí pra quem gosta de série véia, né? The Bold Type vai entrar no catálogo do Prime Video. Já entrou, na verdade, né? Que você tava no domingo. Mas entrou no catálogo do Prime Video a partir do dia 1º de março, tá? E diferente da Netflix, todas as temporadas. Todas as temporadas de Bold Type. A Netflix ficou segurando a última temporada Forever and Ever, né? Aham, exatamente. Nunca estreou. E aí, a Prime vai ter essa delícia aí. Só que é aquele negócio, né, menino? No Prime, a gente nunca sabe se a série vai chegar legendada, dublada, legendada sem legenda. Aquela barra que eu ia ver Younger no Prime de novo e aí só tinha dublada, né? Exato. Inclusive, uma amiga minha do trabalho, ela falou, amigo, não aguento mais ver essa série dublada. Tem como assistir legendada em algum canto? E aí eu passei um site especializado pra ela poder assistir. Uhum. Legendada. Mas sabe uma coisa que entrou no Prime outro dia? Foi o Joyride, né? O Joyride entrou no Prime e não tinha a opção nem de dublagem e nem de legenda. Ué? Tá? Era o filme em inglês só. Entendi. Entrou assim. Eu acho que agora agora tá com legenda e com dublagem. Mas quando entrou na plataforma, não tinha nem legenda nem dublagem. Achei um absurdo isso. Achei isso um absurdo real. Só para as Sachas. Mas as Sachas com cus ou sem cus? Ela tem cu. Ela tem cu? Entendi. Ela diz que tem, então, né? Ah, tô declarado. Então... Eu amo autodeclarado. Bichinho, já caiu no esquema de pirâmide aí, você ainda fica fazendo essas brincadeiras. Ai, eu amo tanto, gente. Eu amo muito. Que mais temos aqui? O que mais temos aqui? Menino, ninguém pediu, mas começou aí a produção da terceira temporada de Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, né? Essa grande série aí, esse grande hit, né? Já tá começando a produção da terceira temporada, sendo que nem estreou a segunda ainda, né? Uhum. Ninguém viu o fim da primeira, né? Ninguém viu a primeira. Ninguém viu essa merda. Mas dizem que a segunda estreia ainda esse ano, agora em 2024. Não, tá? Vamos ver. Quer dizer, não vamos ver. Não vamos ver, exatamente. Posso dar uma fofoca da Alex Bix? Claro. Diz que Noah, né? Nosso ex-filho, foi deserdado no Snap. Tá recebendo apoio psicológico aí nas gravações de Stranger Things. Porque o elenco está hostilizando ele, não tá tirando foto junto com o Instagram. Ah, por que será que ele tá sendo hostilizado? Só porque ele é sionista. Ah, tadinho. Como sofre, né? Bichinho. Ninguém quer ser amigo dele agora. Eu fico com dó mesmo, porque eu tinha acabado de sair do armário, bichinho. Tinha todo mundo pela frente, ele fez uma merda dessa. Mas aí a culpa foi dele que deu mole, né, amigo? Sim, não tô tirando não, mas assim, gostaria que ele fosse uma pessoa melhor, simpatizava com o Noah. Mas é aquele negócio, né, não aprende no amor, aprende na dor, né, assim que dizem que acontece. Ai, meu pai do céu. Eu tô impressionado com quão bosta foi essa semana de notícias, né, e aí, pra você ver que realmente não tem criatividade mais em Hollywood, né. Anunciaram hoje que que vai ter um reboot de Corra que a Polícia Vem Aí. Você lembra, né, aquele filme com o Leslie Nielsen, né, que era satirizando Sim. os filmes de polícia, nananã. Do mesmo e criador aí, menino, de Aperte os Cintos, né, O Piloto Sumiu, exato. E quem vai protagonizar esse reboot é o Liam Neeson, que é a pessoa menos engraçada do universo, com menos timing cômico. E ele vai ser o protagonista do reboot de Corra que a Polícia Vem Aí. Não entendi. Fiquei assim, ué, pra que tá acontecendo? Achei um pouco ousado. É, ousado até demais, né, Mico? Uhum. Você quer que eu te conte, já que tá fraco de notícia, uma fofoca antiga do elenco de One Tree Hill? Conta. Agora que entrou no Prime Video também. Exato. Então, em homenagem aí a todos que estão revendo a série. Tava ouvindo o podcast de Sofia, Bethany e Hillary, né? Uhum. E aí, elas estão comentando a sexta temporada, agora acabou de entrar o Austin... Não é Austin Butler, a gente já ia errar. É o outro Austin, que fazia Gianfranco Cincinnati. Quem? Austin? Ai, gente, esqueci o nome do homem, tava na ponta da língua. Famoso. Famoso. Austin, é o que fez o Julian, o marido da Brooke, né? Enfim, Austin, vamos pensar nele assim. Sim. Austin entrou na série, foi lá comentar e tal. E aí Hilary Burton expôs ele na internet, né? Porque o que ela disse? Que quando o Austin foi fazer One Tree Hill, ele era recurring, né? Ele foi fazer 10 episódios. Ah. E aí descobre-se nos bastidores, depois de um tempo... Aliás, vou contar a história do ponto de vista dela. Hilary disse que tava recém-solteira, tava naquela fase mais bizarra de One Tree Hill, né? A última temporada que ela fez foi quando o Mark Schwann tava detonando a vida dela de tudo que era jeito, eles estavam sem se falar e tal. E aí ela disse que Austin chegou... Começou a dar uns mole pra ela, começou a perguntar demais sobre ela e tal, e ela foi toda se derretendo, né? Falou, ah, passei o dia vendo aquele homem sorrir pra mim, me derretendo e tal, blá, blá, blá. Aí criou várias expectativas, né, high expectations. E ele foi fazer o par romântico da Peyton, ele era tipo um ex dela que voltava, que aparecia em Tree Hill e tal, não sei o quê. Aí eles estavam todos, ai, como é que a gente vai agir como se a gente já tivesse tido um relacionamento, né, menino? Vai falar de assim, ri, E aí, ela diz que passou esse dia todo flertando com ele. Quando chega Sofia Bush em algum momento do dia, e ela falou, olhei pra cara do Austin, ele estava com emojis de coração no olho, olhando pra Sofia. Gente. E aí ela descobriu, que todo mundo sabia, menos ela, que Austin tinha, logo depois que Sofia tinha levado um dos fora lá da vida dela, tinha saído nos dates com Sofia. E, na verdade, a contratação dele era toda a equipe de One Tree Hill querendo fazer matchmaking com os dois. Adoro! E ela disse que ficou na Sean, deixou o casal se desenvolver, acabou não rolando também com a Austin e Sofia, né? Apesar de Julian e Brooke terem sido endgame na série. E ela conta isso morrendo de rir, ele morrendo de vergonha, o pobre velho. E aí depois ele conta que alguns anos depois ele fez Walking Dead com o Jeffrey Dean Morgan, né? Que é marido da Hilary Burton. Sim. E aí diz que Jeffrey teve muita satisfação em esquartejar ele na série em vingança que ele fez com sua esposa. Adoro muita satisfação em esquartejar, eu amo. É muito engraçado eles comentando. Ele, não cita isso não, já fui esquartejado, não sei o quê. Já tive minha lição, bichinho. Amo muito. Adoro, gente, maravilhoso. Satisfação esquartejar é tudo pra mim, gente. Eu amo. Que mais temos aqui? Menino, Oscar confirmou aí, né, que Ryan Gosling vai performar, né, na cerimônia pra cantar o grande hit I'm Just Ken, também, né. Também tá confirmada aí Billie Eilish, também, seu irmão Phineas. Becky G também tá confirmada. John Batiste. Essa é a Becky G mesmo? Foi. Becky G singing in the shower. Ah, tá. Porque tem uma outra também que tem com letra, não tem? É a Karol G. Karol G, isso aí. É. Ó, o nome de Austin é Austin Nichols, tá? Só pra dar o crédito pro homem. Austin Nichols. Adoro. Incrível. Um fofo que foi escartejado. Depois de dar em cima da mulher de Jeffrey. Hello, hello, hello. Eita. A homossexual chegou. Ah, eu queria fazer minha introdução com uma música em homenagem a um personagem que vamos falar hoje. Posso fazer? Ah, claro. Vou cantar, tá? Aí vocês vão entender qual que é o personagem. E aí, monstrão, me arrasta pro teu barraco e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca com tesão. Olha, que momento, hein? Falar nisso, enquanto estamos gravando aqui, cantora Ana vai se apresentar no Vina Del Mar, né, 2024, com transmissão exclusiva do Star Plus, né? Você não vai saber porque você tá ouvindo no domingo, já passou, mas teve isso. Perdeu, que pena, né? Star não vai ganhar esses assinantes. Não vai, infelizmente. Ô, Zanon, mas quero saber sobre sua música, o Soca Machista ou o que foi mudado pra série? Ah, é, o meu foi adaptado, né, porque machismo em 2024 não pode, né? Jamais. Faz parte do personagem, né? Adoro. Porque tinha que ter machismo, né? Às vezes é necessário, né? Bring back machismo. Precisamos do machismo. Às vezes, né, amigo? Às vezes a gente aceita. Ai, ai. Falando aqui em machismo, né, menino? Tem a notícia, né, que The Rock se revoltou com o relato de Rebecca Ferguson sobre abuso, tá? Logo após a atriz Rebecca Ferguson se pronunciar sobre um abuso que sofreu em um set de filmagens, Dwayne Johnson, seu colega de elenco no filme Hércules 2014, saiu em defesa dela, tá? A Rebequinha tinha falado, para dar um contexto, né, que num dos filmes, ela não citou o filme, não citou o colega, obviamente, né, falou que o ator em questão gritava com ela o tempo inteiro, quase impedindo ela poder fazer o trabalho dela. Que tudo que ela fazia tava errado, não tava certo. Ai, se tem uma coisa que me deixa passada é gritar comigo sem eu ter feito nada. Sem ter feito nada. E se tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo. É gritar comigo. E aí o The Rock falou, né, que ele odiou ver isso. E que amou ver a Rebequinha se manifestar contra essa merda no set. Ele falou que a Rebeca é um anjo, né, enviado do céu, que ele ama ela. Anjo! Se ele descobrir quem fez, o negócio vai dar porrada. Como você descobriu quem fez? Ele não disse que viu? Não, ele viu a entrevista que a Rebequinha deu falando... Eu achei que ele tinha visto os gritos do homem, disse, ah, que bom que você entendeu, porque eu não fiz nada. Não. A nossa Rebequinha Ferguson disse que esse ator em questão disse que ela não era uma atriz de verdade. E que perguntou pro diretor do filme se aquilo que ela tava fazendo era o melhor que ela podia oferecer como atuação. Gente, será que foi Hugh Jackman no Red Show? O quê? Será-se? Never enough. E agora aqui, ó, momento ameaça. Né? Sydney Sweeney sugere que Todos Menos Você pode ter sequência. Ah, eu quero. Tá. Ameaças. Ameaças feitas. Tortura psicológica não é entretenimento. Não é entretenimento. Eu quase pensei em ver Todos Menos Você no cinema aqui na semana do cinema. Menino, o primeiro já é ruim. O segundo já é sempre pior. Você acha que vai ser bom? Ah, mas vai que tem outra música que nem de Natasha Bedingfield aí, ressuscitada. Adoro um filme sobre as músicas da Natasha. Uhum. Exato. Ai, ai. Eu só aceitaria se ressuscitasse alguma música da Anastasia. All my love, set me free. É que é a única música da Anastasia hoje, que todo mundo conhece. Hoje é o logado musical, né? Muito musical que ela tá. E aí ela deu uma entrevista pro Jimmy Fallon, né? E ela falou que talvez exista uma grande chance, tipo 9 de 10, tá? Ela tá muito grata, porque tá todo mundo amando o filme, menos eu e Zanon, obviamente. E também vale dizer que esse filme arrecadou aí até o momento, né, 200 milhões de dólares e ele custou 25 milhões, né? Então... Fez 10 vezes aí. Ela tá doida pra uma Grenfell de novo, né? Não tem aquele papo semana passada de. Ah, estamos juntos aí escrevendo roteiros. Foi a adaptação de Shakespeare que estreou numa lua cheia, mais bem sucedida do ano, né? Ai, eu adoro. O que mais temos aqui? Quem poderia prever, né? A Lee Carvalho, né? A nossa Moana, vai voltar pra fazer a voz da Moana no Moana 2. Coisa. Engraçado, né? Vai ter Moana 2, vai ter live action, gente. Vamos dar uma segurada. Mas você viu. Mas tu viu esse rolê que, na verdade, esse Moana 2 ia ser uma série animada pro Disney Plus. Sim. Decidiram juntar os episódios. Ninguém vai ver, né? Fazer o filme, né? Ah, tá, entendi. Cinema. Deve ser ótimo, né? Porra! Deve ser uma bostinha, gente. Conta pra ninguém, não. Segredo. Temos aqui agora substituições. Né? Substituições, porque anunciaram aí quem vai substituir o nosso Bob Burke, né? Na nona temporada de Queer Eye. Né? A boca horrorosa. Ele que saiu aí no final da oitava temporada. Porque o Bob, ele disse que ele achou que a série ia durar 7 temporadas só, né? Ele falou que ele achou que a série ia durar 7 temporadas. E ele tinha se proposto ficar esse tempo. Mas ele não imaginava que a série ia ser renovada por 4 temporadas seguidas, né? Quando que foi aquela renovação gigante que eles fizeram, né? E aí acabou indo até a oitava. E aí ele falou que tinha se comprometido com 7, fez 8, mas que mais do que isso ele não faria, né? Então, ele saiu aí. E quem vai entrar no lugar dele é o Jeremiah Brent, tá? Jeremiah Brent, que é feio, vale dizer. Uhum. Ele é designer de interiores. Muito feio, né? Parece a Beatriz do Brás. E ele apresentou um reality show, né, chamado Ordem na Casa, que eu não faço ideia de que reality show seja esse. Nossa. Né? Agora sim, Sassi, não defendendo, que eu acho que Queer Eye tem que ter mais essa temporada, não, que eu acho que já deu também. Mas faz uns 3 episódios por ano, dá umas viajadas, esse homem vai fazer o quê da vida dele que nunca mais? Cuidar dos filhos, né, amigo? Reformar a casa dos outros, né? Reformar a casa dele. Fazer o job. Hoje, de Deus. Não, e Queer Eye tá num declínio, assim, que eu posso dizer, né? Que, tipo, a primeira temporada teve 8 episódios, aí depois foi pra 10. E essa última temporada agora, 8, teve só 6 episódios, né? Vocês assistiram? Eu vi ela toda. Eu vi um episódio, quis morrer e parei. É porque o melhor episódio é o da tiazinha do Jazz. É o melhor episódio, da tiazinha do Jazz, né? E aí, esse moço vai se juntar aí com o Anthony, né? Com o Jonathan, com... Como é que é? O moço lá, o saboroso. Caramba. Ah, o Anthony? Anthony, exatamente. Aí tem o Caramo também aí, né? O glorioso Caramo. Caramo, fiesta, forever. Toda vez que falar Caramo, eu lembro da música. E a nona temporada vai ser em Las Vegas, né? Vai se passar em Las Vegas, ó. Oitava não, a nona temporada. Nona temporada vai passar em Las Vegas, tá? Sucesso demais. Tomara que tenha episódio da Fórmula 1. Que os gays amam. Sim, esse ano tem de novo. Se prepara. Ah, credo. Se prepara. O que mais temos aqui? E o Gene Levy, né? O pai de American Pie, né, menino? E o pai do Dan Levy também. Uhum. Foi confirmado aí. Pai Schitt's Creek. Foi confirmado aí na quarta temporada de Only Murders in the Building, né? A maior série a favor do INSS. Né? Porque já confirmaram Meryl Streep de volta, né? Tem os velhos protagonistas. E agora mais um. Como é que é, amiga? É o terror do INSS, não deixa os velhos aposentar. Não, mas aí é bom, porque o INSS não precisa gastar dinheiro com os velhos. É verdade, né? Estão dando emprego, né? Pros velhos. Exato. Né? Muito melhor. O que nós temos aqui? Netflix deve subir preços das assinaturas mais uma vez, né? No segundo semestre de 2024. Stay tuned, né? Prepare-se. Sem preço também, né? Que isso? Tem tanta coisa boa na Netflix. Pô, esses dias a Netflix mandou assim: chegou novidade com Amor Simon e remake de Como Se Fosse a Primeira Vez. Eu falei, nossa, sim, conteúdo. Verdade. Mas eu tenho que dizer, amiga, que eu vi o Com Amor, Simon na Netflix agora, depois que estreou. Mas é liberado ver, eu adoro o filme, mas assim, né? Me oferece alguma coisa nova também. Tá liberado, bem ótimo. Achei uma graça. Menino, Jaden Smith, Rina Sawayama, né, e Dove Cameron cancelaram suas participações no Rollapalooza 2024, né? O Rola que vai ser agora, já no final do mês, né, de março. E aí, os três cancelaram. Inclusive, o moço que cuida do Rollapalooza falou que o pessoal tava criticando muito, né, os cancelamentos, porque o Paramore já tinha cancelado e tal. E aí, ele falou que os contratos que os artistas assinam não tem cláusula que proíba o cancelamento. Ué? Né? Ah, não tem. Então se fode aí os brasileiros. Então tá na hora de refazer, né, o contrato. Também acho. Aí eles confirmaram a cantora Jessie Reyes, que eu não faço ideia de quem seja, e também a gloriosa banda Greta Van Fleet também. Grande hit aí também. Não. E o pior que esse povo que cancelou é tipo o artista C. Não é o artista A, né? Tipo, não é Gaga, que... né? É, não. Não, menino, foram... Não tá fazendo nada, gente. Vai fazer o quê se não vir pra cá? Vai ficar em casa? Não! Tu não tá entendendo. O pessoal foi cobrar a Dove Cameron dela ter cancelado, né? E aí a gatinha falou assim, amigos, é porque eu tô gravando o álbum, né? Que ela gravou, lançou um álbum parte 1 e vai lançar o álbum parte 2. Só que a Bonita tá fazendo show na Europa e nos Estados Unidos. Aí pra cá ela meteu o caô assim, falou, amigos da América Latina, sabe o que aconteceu? Tô gravando a outra parte do álbum, então o show não tá pronto. Não tá pronto, amigos. Não vou poder fazer, né? Quando tiver pronto os dois, aí eu vou e faço. E o pessoal aí, engraçado então, né, senhora? Pra fazer show na Europa e nos Estados Unidos, tá pronto show, tá pronto, né? Pra cá não tá, né? Olha, Dove. Olha, eu e o Zanon, a gente nem veio defender nossa filha, porque ela tá erradíssima nesse. É, então. Não, tá pronto no snap da música. Quem que veio cantar que ela veio? Ela veio pra cá, não veio esse ano, final do ano passado, em algum festival? Não, ela veio não, com alguém. Tá confundindo com Sabrina, amigo. A Sabrina, né? Confundiu com a Sabrina. Não, ela veio, gente. Eu tenho certeza que ela veio pra cá. Ela veio pro Brasil só pro show. Tenho quase certeza absoluta que ela veio. Não então, lembro quem. Dove Cameron, Brasil, 2023. Brasil, 2023. Cadê? Dove Cameron Brasil 2023, após uma longa espera de 6 anos. Ah, ela veio com Maneskin. Falei, pra mamar macho ela veio, né, essa vaca. Veio com Maneskin e também foi no Halloween da Anitta também, momentos. Então, pra vir atrás de macho essa porra veio, né? Aí pra vir trabalhar não quis, palhaçada. Ah, é verdade, ela não veio nem cantar, ela veio porque o Maneskin foi fazer o show lá no coisa lá, no The Town, né? Você vê, né? E Rina Sawayama, né? Que o Brasil é a única pessoa que escuta ela e não aparece aqui. Ridículo. E ela canceled, tá? Canceled muito. E Jaden Smith, né, gente? Que eu nem sabia que cantava. Eu também não sabia nem que tinha música. Não sabia. É, pra mim... Só conheço a With My Hair, de Willow. Eu só conheço Never Say Never, que é do Justin Bieber, mas ele aparece no clipe. O que mais temos aqui? Menino, essa notícia BR, né? Que Tomás Costas aí, né, voltou pro OnlyFans, né? Ele fez todo um textão quando saiu do OnlyFans, que era coisa do diabo, né? Que agora ele tava restaurado, né? Jesus. Nossa, Paulo, falou, né? Nunca mais isso na minha vida. Encontrei o caminho do Senhor. E agora ele está vendendo itens, né? Ele vendeu... que namorava com o Tati Zak? Ele mesmo. Com a Ari Manoela. Também, né? Namorou com o Tati Zak, né? Comeu ela na porrada, inclusive, também, né? Deixa quieto, né? Deixa na miúda. E aí ele voltou para OnlyFans e agora tá vendendo itens, né? Vendendo cueca com cheiro de cu e meia suada, né? Que isso? É isso. Mas ele anuncia, né, com esse tagline? Cueca com cheiro não, de cu? Não, aí no caso eu que tô dando uma... uma valorizada no produto, né? Exato. Mas aí as meias, né, menina, ele tava vendendo por R$1.500, mas aí depois ele decidiu agraciar duas pessoas, então cada uma por R$800. Tá? Ah, deu uma promoção, né? Exato, né? Eu fico pensando a que ponto a humanidade chegou, né? Que as pessoas estão comprando meia cueca de sub, celebre. Exato. E o pior é que a cueca ele já tinha vendido, né? Quando ele fez o anúncio no, nas meias. Né? Já tinha vendido. Mas, gente, pra que você vai comprar uma cueca suada de uma subcelebridade? Onde tem gay não tem paz, né? Então. Por isso que a homofobia é necessária, Zanon. Ai, que horror. Olha. E segundo ele, né? Ele já faturou mais de 501,6 milhões de reais, somando todas as plataformas dele de putaria. Certo, ele tem trouxa que paga. Exato, tem trouxa que paga. E aí, isso porque quando ele começou na plataforma, ele não mostrava nada, né? Não mostrava nada quando começou nas plataformas, só era nos trouxa. Sucesso demais. Menino, hoje, né, domingo, começa aí a nova temporada da Dança dos Famosos. O Domingão com o Hulk, né? E temos aí já uma parte dos participantes, né? Que vão aí agraciar o Brasil todos os domingos com belíssimos passos de dança, né? E aí a gente vai ter Tati Machado, né? Que tá fazendo tudo na Globo. Não, infelizmente. Se fosse, seria incrível. Mas é a Tati que tá em todos os programas da Globo mesmo, né? Só tava faltando o Domingão mesmo e agora tá. Clara Castanho também. Famosa. Henrique Dias também. Quem é isso, gente? Henrique Dias é o homem da novela, não é? Que homem da novela? Tem tanto homem da novela. É o homem que morreu no Renascer, que era o coronel, que era o coronel Pica-Pau. Não faço ideia, mas tudo bem, pode seguir. Tá, vamos ter Henrique Castelli também. Famoso. Tá, Henrique Castelli. Amaury Lorenzo, né? Famoso. Famoso. LGBT, né? Samuel de Assis. Será que vai rolar um tuitaço de repúdio contra ele depois? Vai. Vai, com certeza. Samuel famoso também, namor de Caio Manhente, que? Samuel de Assis. Bárbara Reis também vai estar, tá, também, né? Vencedora da Fazenda. Bárbara Reis é a mocinha da Terra e Paixão. E que também fez todas as flowers. Ah, que era a mocinha, que ficava com o Cauã. Confundi com Bárbara Borges. Não, Bárbara Borges não pode. Bárbara Borges é Record. Lucy Alves, né, também vai estar. Tá. Famosa. Não, a Lucy Alves, que era a protagonista? Antes. Lucy Alves era da outra. Era da Travessia. Isso. Lucy Alves era a protagonista da Travessia. Né? São duas protagonistas das nove, tá? E também MC Daniel também fechou o contrato aí. MC Daniel, vale dizer que foi o último a fechar o contrato, porque Mel Maia estava cotada para participar da Dança dos Famosos. E aí, como ela desistiu, aí eles contrataram MC Daniel. Famoso. E Jade, nunca vai fazer Dança dos Famosos? Que Jade? Jade Picox. Não vai, que ela é atriz, né? Podia entrar no BBB, né? Ia render tanto. E Lucy Alves também, né? Ah, Lucy Alves é ex-The Voice, né? Menino, sabe o que é render no BBB? Entrar Jade Picon, Bruna, mulher da Ludmilla, que vivem dizendo que vai entrar. E Carlinha Dias com seu poder. E Pouca, né? Pouca também. Pouca eu acho que vai render bastante. Camila de Lucas, imagina. Prazer, que apareceu, né? De 3 em 3 semanas, né? Amo. E o que mais aqui pra gente encerrar esse bloco glorioso, maravilhoso, né? Raquel Sherazade, confirmada aí como a nova apresentadora de A Grande Conquista da Record, né? Substituindo Mariana Rios. Que bacana. É. Nossa, Mariana Rios tão boa, saiu. Porra, maravilhosa, né? Delícia, demais. Quem que ganhou essa última? Ah, é o que Bad Nat tava? É. O qual? Esse da Grande, o Grande Conquista? Conquista? É. Sim, Grande Conquista é o que a Beth Nath estava. Esse Grande Conquista foi tão bom que o maior assunto que surgiu dele foi a briga de Beth Nath e Lina no grupo do WhatsApp, né? Ah, é verdade. Que Lina não dava bola pra ela. Vale dizer que uma dos finalistas da Grande Conquista foi Gisele, ex-BBB, né? Gisele, minha avó. Foi uma das finalistas, finalista, na verdade, né? E perdeu pro macho escroto, que afinal é Record, né, gente? A Gisele do Big Brother da Manu? Não, a Gisele Fedorenta francesa. Sim. Nem lembro. Não é a Gisele Bicalho. Eu pensei que fosse Bicalho. É, eu também achei que fosse Bicalho, partiu pra esse. É a Gisele do, sei lá, Big Brother 8, sei lá. Ah, vou lembrar muito Big Brother 8. Não lembro nem do 23. Vocês viram, já tem um tempo. Eu vi um vídeo que era tipo assim, um corte do Babu no podcast. E aí a pessoa dizia assim, você nunca vai acreditar em quem está entrevistando ele. Aham, eu vi. E era Ivy. Meu Deus! Eu amo que ele começa a falar, e você tá lá entretido quem tá falando quando corta. É Ivy. E ele lá militando, e ela, ai, é mesmo, né, amigo? Votou tanto nele que conseguiu, né, Luísa? Levar pro programa. Votou nele até pra trazer pro programa. Exato, foi o favorite, né? Amou. Mas é isso, né, menino? Bloquinho de notícias e amenidades enxuto aí, gostosinho. Que a gente agora vai começar com a nossa pauta maravilhosa, né? Nossa pauta incrível, sensacional, saborosa. E vamos começar com o quê? Com o Leózio, num glorioso momento, trazendo para o nosso público, que está, assim, interessadíssimo e, assim, muito animado. De novo? Não, já tivemos, né? Mas Leózio vai trazer uma coisa que é tão crocante quanto Madame Teia, porque Leózio vai contar o que aconteceu no series finale de La Brea, né? A série do Buracão. Menino, achei que eu ia ter, assim como em Manifest, né? Um momento de closure, né? Nessa série que eu não vi, mas que vim para a última temporada. E aí, assim, La Brea teve uma temporada final filler de 6 episódios, né? Eu vi os 2 primeiros, vi o último. E fui, e Henrique me deu as informações que eu precisava pra preencher as lacunas dos outros. E aí foi uma bostinha tão boa. Porque você já viu alguma coisa de La Brea? No começo você viu, né, Sassi? Eu vi os 2 primeiros episódios. Ah, é verdade, aquele começo ali, né? Sucesso. É, quando tem a queda, né? E quando até o próprio marido entra lá no negócio, lá no buraco. Uhum. Porque o que que acontece? Essa última temporada, ela, maior parte dela se passa em 10.000 a.C., né? Essa época que... O Neida? Que as pessoas estão lá com vários estilhaços de carro, várias coisas e tal. E os dinossauros, né? Caíram nos buracos junto com eles. Eu adoro Jesus e dinossauros. Sim. E aí a gente tem basicamente assim, o Chris Evans genérico, né? Que é o principal, o pai de família lá. Ele perdeu a esposa num dos buracões, que era a protagonista da série, né? Era o Gavin e a esposa dele. Aí tem os 2 filhos do Gavin, que é a menina chata e não tem perna, mas corre super bem em umas cenas, em outras não. E o menino chato. Aí, menino, a mulher de Gavin caiu num buraco, sumiu a temporada inteira. As pessoas narravam o que... Tipo assim, não sei se a atriz teve problema. Eu sei que teve vários casos de gente que não voltou pra última temporada. Porque acontecia um plot, tipo assim, o filho chato entrava num buraco pra levar a Namô, que tava ferida, pra um hospital. E aí ele voltava dizendo assim, pai, fiquei preso numa cela com a minha mãe, a gente fez isso, fez aquilo, correu, fugiu, não sei o quê. Eu fiquei assim, mas por que eu não tô vendo essa cena, tô vendo essa criança contar, né? Tipo, e aí tudo era contado em relação a essa protagonista incrível, sabe? E aí, lá no... O 10.000 a.C. se desenvolveu mais ou menos assim. Gavin salvando as pessoas de dinossauro, né? Os dinossauros super bem feitos, assim, efeitos incríveis. Teve um homem que engravidou a Namô. Ficava sempre, ai, trouxe um colchão pra você. Tá aqui, vamos deitar, vamos ter uma casa, não sei o quê. Era o cara que era bandido. Eu fiquei impressionado, porque, tipo, eu lembro de ter visto um teaser, alguma coisa assim... Que na segunda temporada, o filho do protagonista tinha ficado, tipo, preso nos anos 80. E eu fiquei assim, rola isso. Entendo. Que? Nessa temporada eles vão. Tem 10.000 a.C. com os dinos. Tem 1965, que é pra onde o médico, que é pai da menina que tá passando mal, leva ela. E fica toda hora tendo cenas em que ele fala que ele vai operar ela com caneta, com não sei o quê, tal, coração na manteiga. Porque os médicos de 1965, eles sempre dizem, tranquei a porta, ninguém veio. Aí é um hospital vazio, que nada acontece, aí não tem antibiótico, não tem as coisas que ela precisa e tal. E tem um personagem que ele vai pra 2001, né, que é o ano que a série começou. 2001 não, 2021, tô doido. Uhum. E aí ele fica meio que dando dicas pro pessoal, antes do buracão passar, do que vai acontecer. Então é uma grande um grande conundro, né? Temporal. Grande mousse, né? Sim. Mas basicamente conundro no... temporal é foda. É... E assim, tem vários episódios de filler com ataque de pterodáctilo. E é sempre tipo assim, tá uma pessoa conversando aqui, tá eu não conversando no mato. Aí de repente chega alguém gritando e fala, os dinossauros quebraram tudo, o laboratório foi destruído por dinossauros. Aí vem tipo dois dinossaurinhos assim, e gente, a cena principal você perdeu, é tudo contado também. Não, eu aí... amo que é, um episódio filler de uma temporada de 6 episódios. Sim, sim. Tanto que o Henrique me falou assim, a história começa a ser explicada lá pro quarto. Que a história basicamente é assim, não sei se vocês, né, do conhecimento que vocês têm de Labré, sabem como é que começou esse experimento temporal incrível que criou os buracões. Os Labréers. Que basicamente é assim, menino. A gente descobre que tem uma mulher mega evil numa base militar lá, a base se instalou em 10 mil anticristo onde eles estão, que o Chris Evans genérico Gavin, ele era militar, e aí ele fazia parte de um experimento que eles iam fazer os soldados viajarem no tempo com conhecimento de como foi o fim da guerra, para eles poderem ganhar a guerra com as informações privilegiadas que eles tinham. Uhum. Então começa com isso. E aí, só que aí dá um quiprocó no meio, né? Dá merda no experimento, e aí começou a surgir os buracão. Hoje você tá de parabéns, Leonardo. Aí... a gente descobre, no meio da série, até os filhos de Gavin ficam chocados, passados, que Gavin tinha uma irmã que trabalhava com ele no exército. Uma loira, odonto. É minha irmã? E aí essa irmã tava com uma missão de impedir a outra loira mega evil de pegar um chip da viagem no tempo que ela ia reconstruir todo o experimento de volta. E aí fica essa história desse chip, o povo, me dá meu chip. E aí a gente descobre que tudo isso aconteceu. Sim, minhas joias. A gente descobre que tudo isso aconteceu no passado da série e que Gavin teve suas memórias apagadas. Apagadas! Ah, não! E aí a gente tem esse momento de recuperada das memórias e tal. Aí beleza. Eles vão na base, tem umas lutas tudo off-screen também e tal. Show. Começa o último episódio, um flashback incrível, que aí a mulher de Gavin volta, né? A mãe das crianças. Ela fez uma diária de... pelo menos uns 10 minutos, assim, em que ela aceitou gravar 2 cenas no mesmo cenário, tá? Vou te contar pra vocês. O cenário é tipo uma encostazinha, assim, que tem uma árvore cheia de bilhetinho, verdade, esses bilhetes. E aí, ela tá lá com o Gavin, no passado, né? E ela fala assim, querido, tô grávida e tal, você não acredita? Aí, nossa, tô muito feliz, não acredito que a gente vai ser pai e mãe. Aí ele fala assim, quero que você me prometa que toda vez que você tiver grávida, você vai vir aqui me contar nesse mesmo lado, nesse mesmo jeitinho. Eita porra! Aí ela fala assim, mas quantos filhos você acha que a gente vai ter, querida? Aí ele, pelo menos uns 12, né? Aí ela fala assim, não é bem assim não, né? Mas beleza. Passa essa cena, a gente vê os sobreviventes no presente, que na verdade é o passado, né? Que é 10 mil antes de Cristo. Eles são nessa barra que é tipo assim, as auréolas, né? Que é os portais lá. Eles começaram a abrir num ponto específico da floresta, é tipo assim, um azul e uma vermelha, porque eles ficam rodando. Aí uma vai pra 65, a outra vai pra 2021. Eles começam as pessoas pra voltar pros seus presentes, né, pra 2021. Só que eles precisam resolver a barra que tá rolando lá, com o povo que mora no passado, com esse povo mega evil militar que tá rolando e tal. Aí o cara se despede da grávida, né, o que tá com a mulher grávida, diz assim, vai lá. Prometo que eu vou te achar lá, tenho certeza. Uhum. E as crianças também estão assim, pai, mamãe disse que ia achar um jeito de chegar em 2021, como é que a gente vai atrás dela? Ele fala, não se preocupe, a gente vai resolver isso aqui rapidinho, já vai. Acha sua mãe. Fica tranquilo que nós joga no GPS. Sim, basicamente. Aí, uma hora tá um povo correndo de um Tiranossauro Rex, e aí Gavin fala assim, podemos usar ele pra nos ajudar. O Tiranossauro Rex. Sim. Aí o que esse homem faz? Ele sai correndo na frente do Tiranossauro com um monte de gente. Tipo, vem aqui. Pegar um negócio no bolsinho. É, mó destranto, né? E aí, viado, ele leva o Tiranossauro até a base militar da Mulher Mega Evil. Aí a mulher vê o dinossauro e fala pro povo, atira tudo nele. Aí o povo começa a tirar as balinhas do dinossauro. Aí... A gente tem imagino que imagino que isso seja com um CGI primoroso. Sim, sim. O pior, menina, é que pro nível da série até que não é tão mal feito, não. É mal feito, né, claro. Já vi coisas piores. Só que aí entra a cena que o mundo temeu, que é a seguinte. O dinossauro sai quebrando as cercas lá. Aí os Labreas entram no, na base com um monte de flecha, um monte de inchada, umas coisas. E aí o povo, os militares, tudo que tava cheio de arma na mão, não atiram mais uma bala. Ficam lutando contra eles na mão. Adoro! Mano, no soco. Nada. Que nem uma né? E aí é gravado nos galpão, assim, que provavelmente é os galpão dos sets mesmo, sabe? Eles fazem umas cenas bem fechadas, assim, não dá nem pra você entender o que tá acontecendo. Uhum. E aí o personagem, porque, como eu falei, várias pessoas sumiram, né? Que os atores muito ocupados aí em Labré. Começa a apontar assim, ó, fulana tá ali, vou resgatar ela. Aí você vê a criança fugindo lá ao longe, assim, de costas. Ah, peguei fulana. Aí na próxima cena já é dizendo, mandei fulana pra casa. Aí fica essas explicações. Porque, gente, o que que tá acontecendo? Aí... A mulher, a mega evil lá dos militares, dá uma sumida assim no meio da luta. E aí eles veem uma explosão no céu. Aí fala assim, vixe, a auréola sumiu. Não tem mais como voltar pra casa. Mesmo essa auréola já tendo fechado e aberto várias vezes. Mas eles dizem, não, agora é definitivo. Agora acabou mesmo. Aí você pensa assim, porra, agora vai ser aquela cena todo mundo triste, né? Os que ficaram pra trás não vão conseguir encontrar seus amados e tal. Aí Gavin, em 2 segundos, fala assim, não, eu sei um jeito. Aí ele pega o chip, né, barra de sabão de coco mega evil, e decide que ele vai botar o chip numa nave espacial que tem lá no negócio dos militares, pra levar eles pro ano que eles precisam. Mas a gente de volta pro futuro. Uhum. Aí ele começa a botar as coisas, daqui a pouco a mega evil aparece de novo e fala, não, vou levar o chip. Aí pega o chip, joga pra cima, eles fazem, ficam atirando o chip um pro outro, aí daqui a pouco ela joga o chip e eles atiram nela, uma loucura. Aí conseguem ir pra casa. Beleza. Quando eles chegam em casa, tá o que procó de novo, né? Porque ele fala assim, vamos... Gavin fala pros filhos, vamos pra casa. Ah, e é importante dizer que a filha chata de Gavin ficou com uma sapatãozinha lá do povo do passado. Os One Crew do passado de Labré. Mulher foi ensinar ela a atirar com flecha e ensinou outras coisas. Foi um lindo romance. Mas se separaram, porque ela continuou em seu tempo. Adoro, que ensinou um chups. Uhum. Aí quando eles chegam, falam, bom, vamos encontrar sua mãe, ela deve estar em casa, né? Que afinal, melhor lugar. Pessoa aí, sua própria casa. Aí beleza, aí o filho, ai pai, mas preciso passar ali antes. Aí vão pra um hospital. O menino vai encontrar a menina que, enfim, foi tirada de 65 pra poder tomar uns antibióticos, né? Em 2021. Falar, ai, minha linda, não sei o que. Essa menina é a filha do policial, né? É a filha do doutor, do médico lá, que levou ela pra 65 pra operar. Que é o cara que era do Chicago alguma coisa, né? Isso, esse mesmo. Aí todo mundo se reconcilia lá no hospital, não sei o que, coisa linda. Aí a menina diz pro Gavin, pai, liguei lá pros vizinhos lá pra casa e tal, mamãe não tá lá. Acho que não deu certo. Aí o pai fala assim, eu sei onde a gente vai encontrar ela, então. Aí leva os filhos pro alto da colina, pra onde a mãe contou que tava grávida. Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas por que que essa mulher iria ir, né? Assim, voltou pra casa. E eles ficam lá esperando horas. E a cena é assim, eles chegam, aí a filha fala, pai, já faz horas. Ela não chegou ainda. Ele, não, eu confio que ela vai vir aqui. Aí, daqui a pouco, eles já estão desistindo, mamãe aparece. Vem subindo, né, a ladeira. Subindo a ladeira. Olha lá que me vira da esquina, né? Isso. Aí, meus filhos, abraça eles, não sei o que e tal. Aí fiquei esperando, bom, vem aí a gravidez, né? Porque o lugar é feito pra isso. Mas não. Ela basicamente fala assim, ah, eu quando tava em 65 vim aqui todos os dias, escrevia cartas pra vocês, tá aqui as cartas, aí começa a distribuir. Você tem cartas, você tem cartas, você tem cartas. Ai, muito amor, que felicidade, não sei o quê. A mãe ainda fala assim, ai, desculpa a demora, que eu peguei mó trânsito em Labréa. Aí, dá um beijo no marido. Eu falo assim, ah, vamos ler essas cartinhas, muita felicidade, não sei o quê, o que nos conecta é o amor. Enfim. Que bosta! E eu fiquei pensando, gente, mas essa mulher gravou essas cenas tão rápido que não tinha nem sentido, assim, sabe? Foi realmente... Que bosta, meu amigo! E aí, tipo assim, tem um povo do passado que continua vivendo em 10 mil antes de Cristo. Tem dinossauro em 10 mil antes de Cristo, que assim, eu falei pro Henrique, o mundo vai ser um pouco diferente, né? Porque tem dinossauro na época que não era pra ter. Aí ele falou assim, ah, mas são alguns poucos. Eu falei, não importa, gente, é dinossauro. Não, meia dúzia, né? Uma pouquinho depois, gente, vira um inferno. Exatamente. E aí o mundo tá igualzinho em 2021, né? Só as pessoas meio assim que caíram no buraco. E eu falei, mas, gente, até manifesto tinha mais lógico. Pra você ver que momento, né, que a gente fala de uma série que as pessoas tinham poderes, né? E aí, contrastando com esse momento incrível do fim de La Brea. Puta que pariu. Olha, foi tempo. Olha, diria que foi emocionante, né? Edificador. Porra. Diria. E eu fiquei pensando, e tem pós-crédito? Não, não tem pós. Mas eu fiquei pensando, o que é esse elenco de fudido, né? Porque não é como se fosse, sei lá, o povo de Sex Education, né? Que foi fazer cinema e tal. Não. São atores que claramente nunca mais vão trabalhar na vida. E as pessoas simplesmente abandonaram a série na terceira temporada. Na terceira temporada com 6 episódios, né? Na de Nossa, aí você tinha que ver as cenas, a irmã do cara lá. Ah, eu lutei junto com a sua mulher, fiz aquilo. Ah, que bacana que a gente tá ouvindo a história da, toda dessa mulher off-screen, né? É. Cara, que doideira. Ainda bem que ele me citou em nossa merda, né? Porque já sabia que ia dar bom. Porra, mas por assim, isso que ele terminou com gosto. Eu acho que nem eles... acho que eles não confiavam de que nem esses 6 episódios a galera ia tancar. Então, falou, ah, gente, é isso aí, termina essa merda aí mesmo. Porque, na verdade, as outras temporadas de La Brea, acho que tem, sei lá, 12, 14, né? Mas não tinha sido o maior hit a primeira? A primeira temporada foi grande hit, dado TV aberta hoje em dia, né? Mas assim, a série... já foi... A série é feita com 2 guaravitas, gente. Qualquer audiência é lucro. Que é isso, a série que tem efeitos especiais de dinossauros... Eu, hein? Ai, gente. E animais. E felinos gigantes. E mamutes. É, onça, né? Guepardos. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso, gente. Eu amo. Mas pelo menos uma coisa que a gente tá vendo, né? Que agora faltam. Na verdade, falta um episódio pra acabar, né? Que hoje foi. Teve mais um episódio, agora só falta um. Mas a gente vai falar do episódio específico, o 18, né? Good Trouble! Na verdade, vamos falar do 17 e 18, né? Que eles são meio continuação, né? De Good Trouble aí, que tá chegando pra encerrar a sua série, né? Agora, na verdade, ia ser temporada, mas agora vai encerrar a série. E a gente teve, primeiro, um episódio maravilhoso, né? Com as mães, né? Né, Lenin e Steph, rivalizando aí com os pais de Jamie, né, pra ver quem ia hostear a festa de noivado, né, de Kelly e Jamie. E na sequência a gente teve a festa de noivado em si, né, onde tivemos toda a família Foster Adams, né, junta aí, menos Jesus. Menos, né, Jesus, é. Que não Jesus. Aparece de jeito nenhum. Menos Jesus e a mulher de Brandon, né. A Eliza, muito importante. Não, né? Como se Noah Centineo tivesse famoso ainda pra não ficar parecendo, né? Pareceu até a meia-irmã de Kelly lá no WhatsApp. Sim, a desculpa é que Noah tá gravando a série da Netflix, né? Mas eu falei com o Leózio que, por mim, eu trazia o Jesus, o primeiro, né? O original Jesus. Sim, eu fazia um terceiro, né? É, faz um novo Jesus, pega um novo latino. Podia pegar o... Como é que é o menino, gente? Tinho. Quem? Tinho, Vila Victor. Ah, porra. Tinho. Podia botar ele como o novo Jesus. Né? Michael Cimino, lembrei. Botava Michael Cimino como o novo Jesus. Olha, mas como o Leózio falou, né, menino? Entrou, apareceu até a irmã, meia-irmã de Kelly, né? Que é a protagonista lá do PLL, né? PLL. É, não sei, esqueci. Original Sin. Original Sin. Você assiste, ele lembra? Né? Bom, mulher, mas já tem quantos anos que passou essa temporada de PLL? Uns 5 já. Ah, vem a 2 agora. Amigo. Vai ser o Summer School. A 2 e a última, né? Que isso? Ah, com certeza. E aí, meninos, o que achamos do evento do ano? Né? Que Kelly só disse sim, senhora, pra mãe de Jamie. Né? Sim, senhora, sim, senhora. Quero música ao vivo, sim, senhora. Banda ou DJ? DJ. Aí ela fala, mas acho que banda ia ser mais legal. Então, banda. Buffet ou servido na mesa? Buffet. Acho que servido na mesa vai ser melhor. Sim, senhora. Né? E aí? A bichinha. Eu acho assim. Vale dizer que Kellyzinha, Maya Mitchell, está belíssima somente na água no sabonete. Né? Tá. Mas a Kelly ou a Kelly? A Kelly. Achei que era a Kelly. Não, a Kelly. Ela andando em cima do viado, gente. Quase morri. Ai, Leozio viu quase agora, tá com a memória mais fresca, né, Leozio? Ah, triste que não vai ter nenhum plot de desenvolvimento pra Kelly, né? Pra gente ver aqui, esse personagem, qual vai ser o fim, né? Uhum. Kelly ou Kelly? A Kelly. Kelly. Não, a Kelly. A Kelly. É, a Kelly. Gente, eu morri com esse episódio. Assim, uma coisa que eu tava falando com o Sassi já uns dias. Eu sinto muito pelo quão ruim Good Trouble ficou, né, nessa temporada. Nas outras também, mas tipo... Esse cista dele nos plot, né? Malika com um ex-drogado... Mariana, detetive de homem de... Ai, chato. Da fazenda de Mayara Walsh, chato pra caralho. Uhum. Esse plot do Evan sem memória, assim, tudo muito ruim. Mas quando eles param pra fazer esses eventos do pessoal todo junto, né? Como foi a festa da Kelly, de aniversário, né? Murder Mystery. E agora o noivado da Kelly. Eu acho tão legal, você vê que eles se esforçam tanto. Tem umas interações super legais e você... Uhum. Consegue ver os outros plots andando juntos. Eu realmente acho uma pena que não teremos mais disso, né? Mas que bom que a gente vai fechar com os fósseis todos aí nesse noivado muito louco, né? Porque tivemos Brandon e Judizinho reclamando com o Joaquim, né? Que Joaquim aparentemente é bad news pra Mariana. Bad news. Eles foram defender a honra de sua irmã. Mariana ficou como? Então... E eu amo que Kelly que passou a planta, né? Kelly falou: Joaquim, bad news. Joaquim, sim. Eu não gosto, acho chato, né? Não apoio esse relacionamento. E confesso que quando ela chamou Evan pro casamento, eu fiquei, gente, é esse momento. É esse momento. E quando ele começou a lembrar de tudo que aconteceu, eu falei, ah, é agora, Brasil! É, Evan tá como? Todo se saraputeando, todo, né? Engatilhado com o amor de Mariana. Fofinho demais, gente. Ele é muito fofinho. Mas eu realmente acho que esse episódio foi muito vibe The Fosters, né? Uhum. Sim. Deu assim, saudade. Os episódios que, eu tenho que dizer que os episódios que eu mais gosto de Good Trouble sempre são os que tem a família envolvida. Sempre são. Eu gosto muito. É porque eles capricham muito no roteiro, na graça. Mas eu acho que eles querem ser, igual você falou, eles querem ser muito megalomaníaco de fazer plot da investigação, plot da droga, plot da pichação do muro. E que não precisa, eram umas coisas simples que a gente gostava de The Foster e que a gente gosta em Good Trouble também. Mas tá aí, né? Durou 5 temporadas. Não, plot da pichação do muro que foi do nada pra lugar nenhum, né? Uhum. Não, porque eu percebi nesse episódio, eles começaram a Good Trouble com um episódio assim, contando o final, a primeira temporada, eles contavam o final e depois você entendia o começo. Aham. Uhum. Não teve mais isso, né? Pois é. Eles deram uma maneirada nessa edição frenética, né? E se você pensar, assim, os plots bons que a gente teve até aqui, né? Porque tentaram fazer uma super jornada de trabalho da Alice, não sei o quê. Só ficou bom quando um dos velhos roteiristas dela ficou viado, né? Foi maravilhoso, o plot todo. O Gael se aproximando do menino, que é um gostoso, né? Zane Phillips. Foi super bonitinho. Eu acho que se tivessem desenvolvido mais, assim, teria sido muito legal de ver. Apesar de que foi ótimo ver o menino Jay agora, né? Gael chega apresenta essa aqui, é a Kelly, né? Que é a doidinha do Coldplay. Aí tá tocando uma musicão aí de, ah, you're Kelly. E aí ela, sim, não sei o que tal. E daqui a pouco a mina começa a dar em cima dele. Ele fala, menina, mas tô com o Gael, né? E aí fala assim, a noiva acabou de dar em cima de mim. Aí o Gael fala, Kelly? Aí tá a Kelly lá dando tchauzinho pra ele, assim, ele é. E aí Gael sai contando conta pra Davi, a Davi conta pra Alice. Uma loucura de fofoca, mas não espalha, né? Não. Achei maravilhoso. Mas então, outro plot que eu gostava muito era da Dávia, quando ela era professora, que ela ajudava os alunos. Uhum. Eu acho tão bonitinho, aí do nada quis fazer ser a vida da atriz, que era de musical, e ela ia desistir de tudo e virar cantora de musical. E o cara jogou ela num plot de musical que é sempre traição, gente querendo pegar ela, uma menina que é a substituta dela. Fico, gente, dá nem pra desenvolver isso. Será que é? É, então. Começou tão bom assim, aí depois. Até tenho saudade do plot de Malika, de Trisal, porque depois ficou uma chatice com esse negócio da política dela. Ah, ela gostar de 5 pessoas ao mesmo tempo era muito mais legal. Só que aí a gente vê que, claramente, eles acreditavam que ia ter uma sexta temporada. Uhum. Porque os plots estão todos encaminhados e dificilmente eles vão ter final, né? Eles estão, assim, tipo, no meio do caminho. Zanon falou que pelo menos o da fazenda lá de Mayara Walsh resolveu. Uhum. Mas, tipo, todo o resto fica muito jogado. Resolveu, assim. Resolveu no dia de hoje, que assisti, tá. 19. Então, mas fora isso, tudo vai ser. É porque a gente tem Luca aí pra ser denunciado, né? Por não ter green card, que Kelly falou que tá renovando, mas que não pode contar pra ninguém. E as meninas de Luca estão tudo conversando entre si. Uhum. É. Que o chefe Mega Evil ficou lá estimulando a gatinha. Outro personagem chato que não me importa o zero com esse plot triângulo amoroso dele. Nossa, menino chato. Pois é. Aí tem... Não se importa com o dançarino, vai se importar com o plot de amoroso dele. Tem aí drogado ameaçando Malika, né? Porque roubando os remédios de Mariana. O chefe de Dennis, né? É... Envenenando a pobre da sua chefe dele. Porque... Falei, gente, para a necessidade desse homem adulto. Tá falando pra essa mina que é assistente. Ai, sempre a Sul, never the chef. Só porque ela tá com ciúme de Luca com a menina. A gente tem o sócio cocaineiro de Dennis, né? Levando cocaína pra comemorar no bar. Botando o Davi pra servir as comidas, tudo falando. Serve as comidas, que se eles gostar do restaurante, eles vão botar dinheiro no restaurante. Serve as comidas. Ai, gente, sinceramente. Eu acho que esse plot de Trouble só funcionou pra fazer casais, porque teve o desenvolvimento da Kelly com o Jamie, eu acho que foi bonitinho, teve um vai e volta, teve da Mariana e o Evan, que ainda não finalizou, mas espero que fiquem juntos, porque... Sumi Alice, né? Um grande casamento que vai vir. Sumi Alice, Davi e Véio, era bonitinho. Davi e Véio. Davi e Véio foi bonitinho, na hora que eles se cataram lá depois. Foi bonitinho as duas temporadas antes dele ir embora, né? Depois foi um saco também. Uhum. Simples eles iam bem. Aí começou a encher o saco. Ai, igual o do restaurante, que aí tem o agiota que pega o dinheiro do outro e põe no outro. Ai, que saco. Não pode ter um negócio normal? Tipo, ah, tem um restaurante, tá. Meu problema é que eu não tô conseguindo fazer a lasanha direito. Sei lá, um pote besta. Ai, eu amo. Não, e eu amo Sumi Alice, sim. Né? Que eu amo Sumi. Eu também, gente. E ela falando que não queria ter nada daquilo, né? Da festa de noivado. E a Alice pensou, ela não quer casar comigo? Porque, pô, não quer casar comigo? Ela, não. Casar com você eu quero. Eu não quero isso aqui. Já tive e dá muito trabalho. Elas são muito fofas, cara. Elas são muito fofinhas. E eu vi, mesmo sem ver o episódio de hoje, né, o 19, eu vi o teaser do 20, né? Eu vi o teaser do 20 e parece que vai ser um grande jantar, né? Ah, eu vou ver agora. Ué, não vai ser o casamento? Não. Mas, gente... Achei que fosse, mas não vai ser. Vai ser um grande jantar de encerramento do Coultry, né? Eita, vai fechar? É, aparentemente vai fechar. Aparentemente, gente, Alice nada, vai... eu não lembro. Palhaçada isso aí. Não, eles não ia fechar, Zanon. Eles devem ter gravado as cenas extras por isso, né? Porque não. Gente, a Kali belíssima, olha. A Kali tá lindíssima nesse episódio final. Nossa, a Kali ou a Kali? Gente, eles estão com o cabelo tudo diferente. Eles voltaram correndo pra gravar esse final. Peraí, mas você não sabia que ia ser isso? Não, eu acho que. Deve ser no futuro, né? Flash forward, vai o Mrs. Maisel. Ah, eu vou sentir saudade das minhas irmãs. Que eles fizeram a coisa, né? As cenas adicionais, né? Porque já tinha terminado de gravar a temporada. Né? Queria que Mariana... como é que é o nome da atriz da Mariana mesmo, gente? Esqueci. Sierra Ramirez. Sierra. Ela e a Kelly, que também já esqueci. Ai, caralho. Maya Mitchell. Maya. Eu queria tanto que elas vingassem alguma coisa, mas aparentemente nunca vem aí, né? É, podia ter um spin-off delas duas, né? Mas a Maya Mitchell tá fazendo outra série, né? Ah, é? Sim, ela tá fazendo lá a série do Disney Plus, né? Disney Plus Fit Hulu, que é o Cirurgias e Artimanhas, que ficou no Brasil. Que é com o menino do... Que era o Peter Pan, do Once Upon a Time, né? Eu até acho que a gente até botou na pauta. Eu até comentei sobre ela no ano passado, né? Ela tá fazendo essa série. Que ela é o parzinho romântico dele. Cirurgias e Artimanhas. Uhum. Mas não sei. Aí tá agora no hiato aí de tipo de ir pra segunda temporada ou não, né? Que ela é feita na Austrália. Mas assim, eu acho as duas super boas, assim, mais a Sierra do que a Maya Mitchell. Mas a Maya Mitchell tem seus momentos. Uhum. E realmente, assim, não me parece que elas vão ter uma valorização muito grande, sabe? Tão cedo. Ah, não. Com certeza. Assim como a Davi, eu acho muito boa, a atriz e tal. É uma galera que, não sei, me parece que vai ficar meio que sempre nessa coisa assim, subaproveitada. Então, porque antes eu acho que eles podiam ficar empregados, né? Na Freeform, na CW. Agora hoje em dia não tem mais série nesse canal. Aí não tem como reempregar as pessoas. Pois é, só se fizerem todos menos você dois. Ah, mas a mídia pode fazer, que ela é australiana, né? Uhum. E o filme se passa na Austrália, né, então... E aí eu não vou ver Gael e Jay casarem, terem filhos. Infelizmente. Sim. E ser irmão da Elo, né? Uhum. E engraçado que ia ter o plot, né, que provavelmente eles cortaram, que era a gatinha Isabela tentando tomar a filha. Ia ter esse plot. Ah, mas ela aceitou que Jasmine falou assim: ah, menina, não queria agora não, tô passando por essa barra. Ela falou: ah, tudo bem, depois a gente vê de novo. É, ela ia tentar, mas pelo bem, pelo mal, né, menina? Pelo menos vai ter um final que nossa, não vai ser satisfatório. Eu nem lembrava que a Sierra tava naquele filme do Reeducation da Molly Singer lá. Tá, ela tá. Nossa, eu nem lembrava. Eu tava pensando aqui, Zanon, que Good Trouble, no fim das contas, claro, com menos episódios, mas teve o mesmo número de temporadas de The Fosters, uhum. E não chegou nem perto de acontecer as bizarrices que acontecem em The Fosters o tempo inteiro, né? Ah, isso é, né? Ai, gente, a mulher tomando tiro toda a temporada. Ah, é, né, gente, staffzinha. É, assim, eu sinto... Assim, uma coisa que eu senti, assim, pode ser que vocês não tenham tido essa percepção. Mas eu acho que as moças que faz a Steph e a Lena, elas estão cada vez mais sem paciência de fazer essas personagens. Então as pessoas estão cada vez... Uhum. Eu acho que não se aguenta de... se pegar mais. Fala, ai, gente, tem que pegar... Exato! Ai, gente... É aquele negócio assim, quando cair o VR e o VT todo mês na conta, tudo bem, né? Mas agora que a gente ganha um pastel e uma Coca-Cola, tem que ficar esse negócio, ai que saco! Uhum. É porque eu acho que no começo eles gostaram muito de fazer os primeiros episódios com a galera de The Foster, assim, você vê que tava todo mundo se divertindo pra caralho. E aí depois você vê que é tipo só pra cumprir aqui o... Ah, a gente quer botar a galera de volta. Mas as mães mesmo, elas não têm mais muita função, né? Quando elas aparecem. Nenhuma. É uma gracinha aqui e ali. É só um caco que elas têm. E outra, eles tinham adotado uma outra criança. Cadê nessa criança, né? Nesse casamento. Tava dormindo em casa, porque é tarde. Adoro. Dormindo, é tarde, da festa. E uma coisa que eu e Zanon levantamos sobre esse episódio é... Como uma barba fez bem a Brandon, né, gente? Virou outra pessoa. A barba ele já tinha parecido de barba. Não, ele mas a barba agora tá uma barba cheia, uma barba, né? Ah, sim. Pá. Robusta. Robusta, ah, gente, eu já achei Brandon belíssimo. Hoje em dia eu só consigo olhar ficando... Né? Cara de soca fofo. Eu sempre detestei o personagem, sempre achei ele um chato do caralho, né? Eu sempre achei ele muito chato. É, tanto ele com Kelly, ele sem Kelly, sempre achei ele muito chato. Mas nesse episódio, particularmente, do noivado, eu, né, vi com outros olhos, assim. Falei, deu uma piscada, né? Falei, interessante, né? E joguei meu cabelo pro lado. Mas eu acho que nada supera a Jamie, né, gente? Nossa. Né, gente? Se alimenta muito bem, né, nesse casamento. Sim. E Bolzinho é muito carismático, né, gente? Uhum. Ele é muito carismático. Então... Agora, quem a gente não falou da família de Jamie é vovó, né? Porra! Vovó maravilhosa. Saindo do andador pra dançar com o Joaquim. Não, e Steph e Lena preocupadíssima de vovó violar todos os direitos humanos, tal qual o Rodriguinho, né? E aí... Vovó tem vários amigos viados. É, vovó é o S do MS, filha. E eu amo que elas vão largando a véia com as pessoas. Aí, você largou a véia sozinha? Não, menina, larguei com o Brendo. Aí, e agora? Ai, larguei com fulano. Vão sempre largando a véia. E eu adoro que no começo da festa eles dão todo o resumo de quem não tá lá, né? Tipo, o namoradinho de Jude tá não sei onde, que é irmão também do noivo. A irmã do noivo ficou lá em Badabá. Jesus, não sei aonde. Eu amo a sogra do Brendo falou assim, ainda bem que a gente não tem outro filho pra Mariana pegar, né? Porque... Ela preocupadíssima, falando assim, ai meu pai, já são três. Porque aquele negócio, né? A Kelly tá ganhando dinheiro como advogada. A Kelly. Kelly. Ah. Mas não tem dinheiro, né, menino? E a família do Jamie é toda rica, né, menino? Uhum. E o dinheiro vai espalhar pros Foster Adams tudo, né, velho? Vai transbordar. Jude com o menino lá, né? Jude virou o quê? Eu não lembro. Cada um tem uma profissão. Acho que o Brenda virou coisa, faz tempo. O Jude tá estudando. Tá, ele tá estudando na faculdade. Mas não falou o que, que era que ele fazia, não, né? Maconheiro que ele é. Mas é, maconheiro. O Brandon, ele fazia trilha de filme. Trilha sonora, né? Filme. É. E a mulher dele ficou numa orquestra, um negócio assim, não foi? Isso. Né? E Kelly e Jamie são advogados. Né? Podia ter uma série só deles, né? Gente, do casal. Tipo o How to Get Away with Murder dos dois, né? Eu acho que pode ter um terceiro spin-off de Fosters, né? Mariana agora pode mudar pra DC, onde eles estão morando, né? É, vai ser uma série de casais, ela com Eva e Kylie com Jamie. Uhum. Exato. E Gael com Jamie. Olha, eu quero muito que a Mariana fique com Eva, que se ela ficar com o Joaquim, eu vou ficar puto. Não tem a menor chance dela ficar com o Joaquim. Ai, que deu chance? Passou o trisal. Ah, não, gente. O Joaquim é muito chato. Não, gente. Todos os atores já falaram que eles são Mari e Eva. Ai, graças a Deus. Que é a única coisa correta. Exato. E você viu que quando o Evan teve os flashbacks do passado, ainda apareceu descamisado pra dar aquele impacto, né, gente? Exato. Pra dar aquele pá. Pra lembrar, sou gostoso, né? Nossa, gente, esse homem é muito gostoso, assim. Eu sei que o elenco de Good Show é todo bom, mas esse homem, ele tem um negócio a mais. Puta que pariu. É a barba. Inção. É a barba e os pelos, né? As irmãs Foster arrasaram, né, gente? As escolhas. Todas comendo bem, né? A gente vai descobrir que Eva é da família de Jamie e Mariana. Tá pegando por isso. É uma perdida, né? Foi o primeiro filho da mãe deles, né? Que ela teve que dar pra adoção. Eu adoro o plot de Exo Kiri. Eu amo. Mas aí, então, na... Outra da outra semana a gente volta pra contar o final de Good Trouble, né? Nosso final aí, se foi satisfatório, se não foi satisfatório. Eu queria falar rapidinho, né? E aí dar a Fit uma recomendação. Eu vi um documentário na Netflix no domingo, que eu vi assim a sinopse e achei interessante. E eu bati o olho assim, por algum motivo eu achei que eram 4 episódios. Na verdade, são só 2 episódios de 50 minutos. O documentário se chama Posso Te Contar um Segredo, né? E ele tem como tema essa questão do stalker, né? E é muito bizarro. Isso. Só que aí, ele é de casos que aconteceram na Inglaterra, onde, por exemplo, assim, Zanon recebia uma mensagem no WhatsApp falando assim, e aí Zanon, tudo bem, não sei o que, sou fulaninho de tal, e começava a puxar assunto com Zanon, se Zanon desse trela, essa pessoa falava assim, mas você sabe o que tá acontecendo? Posso te contar um segredo? E aí, se Zanon desse brecha, essa pessoa começava a, tipo, mandar mensagens como se fosse Zanon pro pai do Zanon, pros amigos do Zanon, pros namorados do Zanon, se passando por ela. Uma loucura, assim. E aí, no caso da minissérie, eles focam em quatro mulheres. E, assim, esse stalker, que começava com esse plot do posso te contar um segredo, e como eram todas mulheres, né, mulheres bonitas e tal, tipo, mandava mensagens com cunho sexual pros maridos das amigas, assim, mandava pra gente da família, nude, era um desespero, assim, sabe? Uma parada bizarra, bizarra, bizarra. E aí, começam a fazer a investigação, né, e tal, e... como são só dois episódios, no primeiro episódio eles focam nisso, e aí no final do primeiro episódio o stalker acaba dando um mole e meio que se entrega, né? E aí no segundo episódio eles focam em contar quem é esse stalker, né? Que ele é um cara que ele já tinha, ele tem problemas de confiança, ele era aquele cara que ficava de lado na escola e tal, ele tem algumas... ele tá em algum lugar no espectro autista, não que isso justifique, elas até falam sobre isso, e ele decide começar a se vingar das pessoas, então ele começa se vingando das pessoas que são mais próximas dele, na escola, e depois ele passa isso a fazer isso aleatoriamente, de começar a destruir a vida das pessoas com esse cyberbullying, né? Inclusive ele já tinha sido condenado em 2013, e ele continua fazendo isso. E assim, ele fica stalkeando, infernizando a vida das mulheres por 4 anos. Das mulheres, tipo, não sair mais de casa, não falar com mais ninguém. Que tem uma das meninas que conta que fala assim: ah, eu queria fugir. Então eu mandei uma mensagem pra minha melhor amiga dizendo que a gente ia pra Ibiza e tal, não sei o quê. E ela fala que ela acaba de mandar essa mensagem e o cara fala assim: ah, então quer dizer que você tá querendo fugir pra Ibiza? Pode fugir, quando você chegar lá eu vou te matar. E assim, umas paradas muito bizarras, assim, né? E aí eles vão mostrando que tem um policial que se interessa pelo caso, começa a investigar, as peças começam a se juntar, eles conseguem finalmente prender esse cara, só que aí fica aquela dúvida, porque aparece uma jornalista que fala que na Inglaterra os crimes de stalking geralmente... que apenas 0,1% deles geram algum tipo de condenação. E quando tem essas condenações, elas são no máximo, de 6 a 9 meses. E aí elas vão, tipo, tem uma menina que faz um dossiê, que monta as coisas, nananã, e no final acaba que o cara é condenado a 9 anos de cadeia, mas quando vai aparecer os créditos, né, fala que por causa da questão dele, do espectro, a pena dele foi reduzida para 8 anos e que daqui a algum tempo ele já pode pedir liberdade condicional, né? Ele foi julgado, no caso, no começo de 2023, fevereiro de 2023. E assim, eu achei muito maneiro esse documentário, mas confesso que fico um pouco assustado. Ainda mais com sendo tudo assim na internet e tal, tudo que acontece, né? A gente tá muito envolvido com coisa, né? A gente vive... fornecendo os nossos dados, né, as nossas coisas assim, na internet, e pra alguém pegar e fazer alguma coisa assim, né, cara, é meio muito real, assim. Uma coisa que não tem nada a ver, mas tem um pouco, que eu tava vendo, que já tem gente usando de fake de vídeo e simulando a voz da pessoa, né, pra dar golpe. Que inferno, e cara. Eu fico pensando assim, porra, a gente tem horas e horas da nossa voz falando 1000 intonações possíveis disponível, né? Se a gente fizesse vídeo também já tava dando o resto que precisava. Eu fico, cara, fudeu, realmente a nossa vida Black Mirror aí vai ter muitos desafios. Além disso, já era. Que a Loki já tem o cachorro assassino, né? Porra, sim, de torradeira. Não, a Loki já tem o cachorro assassino. Cachorro energia! Vamos. Mas eu achei muito louco esse documentário, assim, e foi bom que foi só 2 episódios, né? Achei que eram 4, mas foram só 2. Então foi muito, assim, rápido de ver e eu fiquei, assim, tenso. Falei, gente, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Meu Deus, o que eu faria se isso acontecesse comigo? Eu fiquei só assim, nervoso, né? Ai, ai. Mas fica aí a recomendação. Né? Quê? É verdade. Verdade, já aconteceu. Mas fica a recomendação. Posso te contar um segredo? Na dona Netinha, né? Fazendo valer agora, o aumento de preços, né? Exatamente. Que seja, então, né? com coisas boas. Mais uma que aumenta o preço, mas também não vale, né? Constellation, nova série da Apple TV Plus, né? Uma das séries mais chatas que a gente já assistiu na vida, né? Olha, eu já sabia que ia ser chata, eu deixei passar, porque... Mas era, amiga, era muito mais chata do que você imaginava. Mas, gente, essa aí tá difícil defender. Muito mais chata. Assim, um elogio que eu posso fazer a ela, foi a primeira série que eu vi no aplicativo da Apple TV, né? Chique demais! E o aplicativo da Apple TV dava pra passar em 2x. Ai, que sonho, na TV não tem. Pois é, te vi no iPad. Sucesso demais, gente. Mas a Isalão deve estar se perguntando, o que é Constellation, né, menino? Constellation. Nossa, tô curiosíssimo pra saber. Protagonizada pela Naomi Rapace, né? Protagonizada pela famosa. Naomi Rapace. Ela tá. Ela. Quê? Lee Pace, isso. Irmã dele. Uhum. E aí, ela é uma astronauta. E eles estão numa estação espacial que tem pessoas de vários países. Inclusive, a gente vê que está sendo comandada, né, por vários países, Estados Unidos, Rússia, China. Está sendo comandada essa. E eles estão montando uma espécie de artefato que a gente ainda não sabe no primeiro episódio do que ele é capaz de fazer, mas que para os americanos ele tem muito valor. E aí, quando eles terminam de montar esse artefato, tem uma explosão na nave, e a nave fica super danificada. O cara que estava mexendo nessa peça morre, e os outros astronautas voltam para a Terra, e fica a Naomi Rapace sozinha lá na nave. Que só vai ter sol a cada 45 minutos, né, Leoz? Vai ter isso, né? É, 45 minutos de luz e 45 minutos escuro. Exato. E aí, quando ela tá tentando ver lá, fazer o reparo do lado de fora e tal, não sei o quê, ela vê um corpo de uma astronauta da União Soviética, e o pessoal fala assim, não, você tá de loucura, para de ser doida, não sei o quê, nananã. E nisso, a gente tá vendo o marido e a filha indo pra estação espacial, nananã. E basicamente, é isso tudo que acontece no primeiro episódio, porque no começo a gente vê ela numa cabana cheia de neve, com a criança, que pra mim era um menino, né, Leózio, que tava na cabana. Não, é a filha dela. É a filha dela? Eu achei que era um menino. Garoto. Menine. E aí, menine, isso, melhor. E aí ela tá com essa menine na cabana, e quando ela chega na porta, ela ouve uma pessoa gritando, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe. Ela vai atrás, e aí ela vai caminhando pelo meio das neves tudo, chega na cabana, que é a mesma cabana, só que tá toda destruída, toda acabada. E aí ela acha a filha dela dentro do armário. Uhum. E a filha dela tá toda congelada. E aí ela leva a filha pra casa de novo, nananã, pra dar banho, esquentar. E acaba o primeiro episódio. É assim, importante dizer que essa cabana, ela vai parar depois do plot da nave, né? Então assim... Isso, que ela consegue ser resgatada. É, porque a gente vê que a filha dela tá na Terra com o pai, e aí ela vê outra filha dela nessa cabana. Você fica assim, ué, o que que tá acontecendo? Tanto que eu falei pro Sassi, passei esse episódio inteiro vendo loucuras de nave, cenas de ação com pessoas que eu não conheço, e aí nos últimos minutos eu fiquei interessado pela série, porque surgiu esse pó da menina clonada aí. Aí eu fiquei tão... Eu confesso que eu dei o play no começo do segundo episódio. Eu vi o segundo episódio. Eita, então, por favor, vamos contar, porque quando eu falei que eu dei play no começo, realmente foi no começo, com 3 minutos eu já tinha desistido. Olha aí. Não, porque o segundo episódio ele mostra esse plot das duas na cabana, né? E aí acho que é Joe, né? O nome da astronauta. Uhum. Ela começa a ver a filha, tipo, duplicada mesmo. Então ela tá, tipo, lá dando o banho na menina. E aí ela vê uma no quarto, outra no banheiro. Aí a do banheiro some. E ela fica dizendo assim, você tava aqui, não sei o quê. A menina fica, o que você tá falando, garoto? Ela, não, tinha outra de você, a gente tem que encontrar você. Aí a gente corta pra estação espacial lá, que tem umas figuras, uns fantasmas, né? Que ficam olhando pra ela, assim. E aí, tipo, fica meio que como se essa entidade, esse ser, tá ajudando ela a sair. Ajudando com a cápsula de fuga, não sei o que e tal. Aí ela chega na Terra, reencontra a família. E aí, dentro do helicóptero, tem a filha dela sozinha, sem a mãe. super assustado, assim, procurando ela. Ué, gente? É, tipo, além da mãe tá vendo a filha em outro canto, a filha tá vivendo uma outra vida paralela, assim. Sem a mãe. É, porque mostra, tipo, a mãe no helicóptero sem a filha, e a filha no helicóptero sem a mãe. Então, aí, tanto que eles falam uma hora que é, tipo, uma desassociação de tempo e espaço. E aí, tá rolando esse mistério aí dessa ligação entre essas duas, mas assim, eu não faço a menor ideia. E ela roubou a peça, né? Eu esqueci de falar que ela roubou a peça, né? Sim. Tá na bolsa dela. Aí depois a gente descobriu que a peça era um chip, né? Ah, adoro que abria a caratera. Isso. Amigo, eu não tenho a menor saúde pra realmente ver uma série dessa de 50 e tantos. Acho que o primeiro episódio tem uma hora, né? Uma e hora. E depois fica 50 e tantos. E é como eu te disse, assim, eu acho que, embora ela fique interessante no fim, o caminho pra lá é muito sofrido, porque é isso, são personagens que a gente acabou de ver o contexto, a gente tem que estar muito preocupado com o que tá acontecendo com eles, com o que a Nive, com o que não sei o quê, e eu não sinto que a série fez um bom trabalho de me apegar e de me fazer sentir por eles, então, provavelmente eu vou ver o final, né, aquele esquema de descobrir o que tá rolando. Porque, de fato, eu acho que eles têm uma história interessante, mas eles, não sei, não souberam engajar nela, sabe? É aquela coisa da série de mistério que a gente quer saber só se a resposta é boa, mas não tá disposto, sim, a encarar o caminho. Sim, e a gente foi jogado no meio desses personagens sem nada, uhum, sem... Vrá, toma aí. Exato. É. Então isso, pra mim, foi um desmotivador. E eu achei muito chato esse primeiro episódio, muito chato, muito chato, muito chato, muito chato mesmo. Assim, não tive nada, nem o mistério, confesso, me deu assim tanta vontade, mas como eu vi que a sinopse do segundo era, ah, ela vai ser resgatada e tal, não sei o que, eu falei, ah, vou dar uma chance, mas aí 5 minutos foi o suficiente pra eu também desistir, falei, ah, não vale meu tempo, de verdade, era melhor ver o filme do Pelé. Uhum. Mas seguindo aqui nas novidades ainda, agora vamos voltar pra nossa netinha, né, pra falar aí de Avatar, né, o último mestre do ar. Soca. Monstrão, né? Novo live action aí, adaptado do desenho, né? The Last Airbender, que já teve um filme de Shyamalan ruim demais. Menino, foi chocado com essa info. Menino, eu lembro que eu assisti, só que eu não lembro... Eu vi no cinema essa merda. Eu não lembro de absolutamente nada desse filme. Eu vi no cinema. Eu não sei nem quem era os ator. Mas, ó, vou fazer uma confession pros avatares já me cancelarem, que eu achei a solução visual que o Shyamalan deu pras setinhas ali na cabeça dos mestres do ar, né? Melhor do que a da série, que o Shyamalan faz tipo umas tatuagens, umas letrinhas assim, uns negócios que formam a seta. Na série é só uma seta na cabeça mesmo e foda-se, né? Sim, é só uma série na cabeça e foda-se. É igual o desenho, mas enfim, né? Eu achei estranho. Zanon, não quer saber? A gente tinha Dev Patel, ele era o Zuko, né? Ó, ele era o Zuko. Ai, eu preciso ver essas imagens, eu vou procurar agora. Dev Patel era o Zuko. A Nicola Peltz era a Katara, né? O Jackson Hatbone era o Sokka, pressão. Menino, você vê o gótico de Crepúsculo, era o Sokka, né? Que... E o Noah Ringer, que não fez nada relevante depois disso, era o Aang, né? Ele que era o Aang. Que elenco. O Dev Patel nem raspava a cabeça, né, no filme. Ele tinha só tinha cabelinho. Bizarro, assim. Gente, mudaram as etnias dos personagens em tudo. Mudaram, né, amiga? Na peruca da Yui, pelo menos, tá melhor que a do live action. Tava horrível desse do Netflix. Uma peruca feia, branca. Eu tenho que dizer que eu só vi até agora 2 episódios, né? Também vi 2. Haters. Vi dois episódios. Não, mas vou falar. Eu também gostei pra caramba. Né? Não, eu tô zoando só. Você viu porque tudo? Eu vi. Já vi tudo, já. Adoro! Porque eu vim com os dois pés atrás por causa do One Piece, né? Uhum. Eu não gostei da série do One Piece, apesar de ter gostado do menino protagonista, mas da série em si não gostei, não comprei. Achei tudo muito ruim, achei os episódios muito longos. E aí falei, pô, eu não tenho a ligação afetiva que as pessoas têm com a animação, que, tipo, muita gente viu. E eu já era velho nessa época, né? Então não tinha, não vi. E falei, pô, eu tinha visto o trailer e achei o trailer assim, carinha de flop, assim. Eu falei, a gente falou, né? A gente viu o trailer e falou, ih, vai ser ruim, hein? Eu acho que eles venderam super mal a série, porque eu tava também com expectativa e quando eu fui ver, eu falei, nossa. E assim, a única coisa que eu tinha achado muito legal é que o menininho, quando veio pro Tudum, ano passado, eu achei ele muito carisma, assim, o Wang. Achei ele carisma de milhões, assim. Uhum. Muito, muito carismático. E pra mim, confirmou, assim. Eu acho que o elenco principal, hoje eu já tava conversando isso lá no trabalho, eu acho que o Sokka, a meninazinha, esqueci o nome da meninazinha. Katara e o Aang, eles são muito carismáticos. A moça bonita que aparece no segundo episódio também é muito carismática. Eu acho que o elenco, tirando o Zuko, que eu acho ele meio ruim, eu acho que o elenco é muito bom, assim, e me cativou a história, assim, me cativou. Eu fiquei envolvido e o Aang, ele é tão carismático que não tem como você não torcer por ele. Uhum. Né? Ele é carismático, ele é bondoso, ele é gentil. E, cara, isso me cativou muito, de verdade, assim. Né? Tem uns efeitos que são meio esquisitos, assim, mas eu consegui relevar porque eu achei todo o resto muito bem bom os efeitos legal pra mim, assim. Eu achei que tem umas horas assim que você percebe o fundo verde, mas não agride, sabe? Não agride, mas você percebe que tem um fundo verde. O bicho peludo, achei muito bem feito também. E a jornada desses dois primeiros episódios, né, você não pode dizer com mais propriedade que viu tudo. Cara, eu achei muito legal, de verdade. Eu não esperava nada e eu fui muito surpreendido. Então, eu lembro quando anunciaram, eu conheço bastante gente que gosta do desenho, né? Falei, preciso ver o desenho pra assistir a série, né? Falei, vou assistir com propriedade. E eu assisti uma temporada inteira do desenho e eu achei uma chatice. Eu não, e assim você vai arranjar muitos inimigos na internet. Gente, o que importa é que eu sou bonita no final do dia. Importa que sua carreira tá linda lá fora. Eu tenho uma carreira bem linda lá fora. Não ofendi ninguém. Não maltratei ninguém. Ofendi, tô ofendendo Beatriz e Alana o dia inteiro. E Davi. Mas aí pode. Não, mas assim, eu não me apeguei ao desenho e eu achei meio dormindo, assim, ai, que saco. E aí eu fui ver a série, né? Menino, tava dando bosta nenhuma pra essa série. Na primeira cena eu já tava vendido já pelo menininho Aang. Eu acho que um 50% da série é o carisma dele. Sim. A série. Eu acho que a mitologia, eles explicam muito legal do que é cada coisa, o que é a dobra do ar, da água, da terra, coração. E eu acho que eles trazem uma profundidade. Mesmo sendo pouco episódio, o tempo eu achei que até é rápido os episódios, tem 40 minutos, tem 50. Uhum. Eu achei até rápido como faço as coisas, mas eles contam bastante coisa. E eu achei bem legal como foi feito. Aí me deu até vontade de ver assim, acho que eu vou rever o desenho, pode ser que eu vou ver com outros olhos agora. Só pra entender mais a mitologia, porque assim, como você... A gente tinha o básico, né? No desenho é muito mais explicado. E aí o povo falou, faltou isso. Tá, o povo tá reclamando, lógico, né? Que não dava pra colocar, mas... Amigo, tinha gente reclamando que botaram a live action em ordem cronológica, né? Menino, eu fiquei como, né? Quando eu soube dessa info. Porque o primeiro episódio, ele começa no desenho já com a Katara e o Sokka encontrando o Aang congelado. Sim. Não tem aquela introdução. Mas é aquela cena dela levantando a bolinha d'água e aí eles já vem a explosão, né? Começando aquilo. E aí a nossa amiga lá, que tem três letras iguais no final, ela foi reclamar. Ela não, tem várias pessoas. Então... Mas se eu reclamar que tá na ordem cronológica, eu falei, gente, mas assim, você quer ver uma coisa igual desenho? Assiste o desenho, anjo. Não fica reclamando. Amo! Você não quer usar, assim, não. Assim, igual assim, eu reclamei de Yu Hakusho, porque, tipo, são quatro episódios, né? Coisa assim. Essa eu achei péssima. Mas assim, porque é mal desenvolvido. Tem coisas que são mal desenvolvidas e mal caracterizadas. O Avatar, eu não achei que é mal desenvolvido. Eu achei que ele me contou o começo, o meio e o fim daquela parte, daquela jornada, né? Porque ele não finaliza. Ele finaliza mais ou menos um plot. Mas eu acho que tem um porquê ali. E outra, não precisa ser tudo igual, mostrar diferente. Não faz diferença ele contar o Aang depois, o que, que era o Aang congelado, entendeu? Não Sim. faz diferença. Não, e assim, eu super acredito, Zanon, que o desenho seja muito legal com essa ordem de começar com o Aang. E ele, né, como o povo comentou lá nos posts, tá? Você vai descobrindo junto com ele o que aconteceu, que o povo do ar morreu, blá blá. Uhum. Mas pra mim, enquanto pessoa que não conhece o desenho, foi ver essa série já de pé atrás, fez toda a diferença eles terem contado na ordem cronológica. Exatamente. Porque como o Tata falou, eu me envolvi, eu me importei com ele do começo, eu me importei com aquilo que estava acontecendo com aquela guerra, e eu não fiquei confuso esperando explicação, esperando vários episódios. Então assim, uhum. Eu acho que pra quem viu o desenho tava esperando algo muito fiel. Que pena, eu acho que vocês podem rever o desenho aí, né? Fica a sugestão. Uhum. Mas me parece que nesse mar de adaptações aí, tanto Yu Yu Hakusho quanto One Piece, que foi aquela loucura e tal, eu acho que Avatar fez um trabalho muito melhor de situar gente nova no universo do que essas outras, sabe? Até mais do que uhum. Percy Jackson, que a gente comentou também, que é essa grande série que não pode se desenvolver porque é infanto juvenil, né? E Avatar, apesar de ser um pouquinho mais adulta, é infanto juvenil e faz super direitinho o seu dever de casa. Eu acho assim, não é uma série infantil, porque em Avatar o desenho ele é bem infantilizado. Uhum. E não é uma coisa para adulto, eu acho que é uma coisa no meio que dá para todo mundo assistir. Como você disse. Então, eu acho que foi muito bem feito, assim, tudo que foi. Não, o que eu senti falta, não é que eu senti falta porque eu não assisti, eu não lembro do desenho, muita coisa. Mas assim, o Avatar, o Aang, ele é o Avatar, ele tem que dominar os quatro elementos. Ele não tentou dominar nenhum outro elemento, né? É que vocês não viram ainda. Mas ele não tenta dominar nenhum outro elemento durante todos esses episódios. Eu achei que foi solado depois. Não, então, eu achei que assim, eu lembro que na primeira temporada ele começa a dobrar a água, eu acho. Ele começa a catar e ensinar ele. Eu acho que é porque no segundo ele até encontra a Avatar da água antiga, né? Lá no templo. Eu achei que a partir daí ele já fosse desenvolver o... Não, então, mas aí não tem. Aí isso eu senti falta, que eu acho que se eu quero mostrar que ele vai dominar os quatro, tinha que ter começado a mostrar agora, né? Porque eu não acho que vai demorar. Vai durar mais de 3 temporadas, 4 essa série. Então... Eu tava vendo a respeito disso, né, da série, porque eu tava até comentando o pessoal no trabalho. Falei, vai ser um problema, né, porque o meninozinho que faz o Aang, ele já tem 14 anos, né? E da primeira pra segunda temporada vai espichar, ficar com 40 anos. E a série, tipo, tecnicamente vai seguir a linha do tempo, né? Mas aí eu vi que os criadores da série já explicaram que o desenho se passa todo, né? Toda a série em 6 meses. Mas que aqui na série live action, eles vão fazer as passagens de tempo. Vai ter passagens de tempo pra justificar as coisas. Ixi, então só você rasgar muito ainda. Né? Que vai ter o desenho tem 3 temporadas, né? Eu acho que a série cumpriu a primeira temporada mesmo. Mas eu não sei quando é que vai rolar o negócio. Acho assim, pelo pouco que eu sei desse universo, acho interessante eles fazerem passagens de tempo para acompanhar os atores, até porque assim, né? Já que é uma história que passou 100 anos do Aang ser congelado pro mundo de hoje. Tem espaço para ser uma jornada maior essa dele se tornar esse Avatar e tal, né, completo. Então eu acho que tem como eles fazerem, né, eu sei que as pessoas estão muito preocupadas porque os criadores do desenho saíram, diferenças criativas e tal, mas pelo menos o que eu vi da série me parece estar em boas mãos, né, não sei se foi a fase que os criadores ainda estavam, então, mas... Eu acho que as pessoas têm que entender que uma coisa funciona para animação e uma coisa funciona para live action, né? Exatamente, exatamente. Não dá para você tentar fazer tudo igual, entendeu? Uhum. Mas assim, eu acho que tem muita identidade do desenho, assim. Não é uma coisa que você, se você falar, separar e você falar, daria pra fazer uma outra história sem ser do Avatar. Não dá, eu acho que é muita coisa. Eu acho que cabe no igual... Teve a adaptação das Winx. Ali é uma coisa totalmente diferente do desenho que tinha pra ser. Do desenho. Que era maravilhoso também. É ruim, né? Mas a gente finge porque a gente gosta de uma farofa. Mas eu acho que esse cabe, eu acho que dá pra ter várias mídias com adaptações diferentes e eles se conversam. A nossa amiga que reclamou, ela é uma pessoa que quando eu assisti os vídeos, que hoje em dia eu não tenho mais saco pra ver, né? é a primeira que defende isso, que não precisa ser igual a tudo, né? Agora tá aí, enchendo a porra do saco no Twitter. Normal, né, amiga? Todo dia. É que assim, né? Quando te agrada, tudo bem, né? Quando não te agrada, aí você mete pau. Aí é problemático, exato. Uhum. E também quando não pagaram o publi também, né, amiga? Tem isso. É, uma coisa que o pessoal tava comentando lá nos tweets, acho que não foi nem ela que disse, que eu até concordo que talvez tenha perdido um pouco do impacto, é que falaram assim, a cena que o Aang vai visitar o Templo do Ar, né, o templo onde ele morava, no desenho ele chega lá sem saber o que aconteceu. Então aquela primeira transformação que ele tem e tal, o crisona que ele tem, é porque ele descobre que todo mundo morreu naquele momento. Então acho que realmente a série ter entregue isso pra ele no começo, né, com a avó da Katara lá contando, tirou bastante o impacto dessa cena. Mas de resto, se a gente descobre junto com ele ou não, como se fosse um grande mistério a premissa da história, eu acho que... Eu acho que não faz diferença, não precisa desse grande mistério, porque não tem, não é nada aqui. Porque eu acho que o que conta ali é ele aprender, ele mostrar que ele é o Avatar, não é porque ele vai aprender a dominar os quatro elementos, né? É porque ele vai conquistar as pessoas, é todo esse rolê aí, né? E esse tour de mistério aí não... O episódio. Você foi no. Esse episódio que vocês assistiram foi o da menina que tava lá na Coisa da Terra? Que a menina incorporou o Avatar? É o segundo, hein? É. Incorporou o Avatar. Nossa, é, gente, o segundo ele. Vai tomar no cu. Maravilhosa. Que tem as moças do leque belíssimas. Que Sokka fica lá seduzindo a menina, né? Sem camisa. Sokka fica querendo socar e não consegue, né, menina? Uma loucura. Aliás, outra grande polêmica, né, que foi aí reclamaram que tiraram o machismo de Sokka, deixando apenas o machismo. Pessoal, me disseram. Não! Que eles falam assim, primeiro teve a polêmica que o ator falsificou documentos pra fingir que ele era de uma etnia lá, né, que agora tem esse plot. Meu Deus, como assim? E aí não mandaram ele embora. E eu, não é querendo passar pano, mas já passando, ainda bem que não mandaram, porque o ator é ótimo. Ele é ótimo, ele é igualzinho, pessoal. Você olha pra cara dele de tá cheirando peido, é a mesma coisa. E pra mim, depois do Aang, ele é o melhor, porque a Katara, pra mim, achei bem sem carisma, a menininha. Você tá desvalorizando os curandeiros. Curador de água, né? Mas a polêmica era essa, que o personagem era meio assediador, assim, machistão e tal, e aí eles deram uma suavizada na série e falaram, não vai ter como ter a desconstrução do personagem, você tá tirando defeitos que os personagens têm que ter pra história andar. E foi o seguinte, vamos esperar pra ver o que fazem com o personagem, né? Vai dormir, né, cara? Você falou assim, pra que eu preciso ter um personagem machista, sendo que não vai agregar... Tipo assim, que falaram porque tem uma cena no final lá que vocês vão ver, quando a Katara vai, não sei o que, ele defende ela. É porque ele passa a série toda subestimando a Katara e chega uma hora que ele vê e tal, e aí ele... Gente, não faz diferença nenhuma pra construção do personagem ali na série que eu tô assistindo, no live action. E talvez a série queira tratar outras coisas, né? Vocês querem ver a desconstrução do machista do Sokka, vocês vão ver de novo o desenho. Assiste o desenho de novo. Eu adoro que a nossa... Hoje é... Nossa, recado é, assiste o desenho, não enche a porra do nosso saco. Exato. Ai, destruíram minha infância, que é sempre isso, né? Não, porque pra mim o plot do Sokka é ele ter uma função no meio de pessoas que têm poder e ele não tem. Ele não tem, exato. Eu acho que pra mim é muito mais sobre isso, não sobre ele ser machista em desconstrução. Enquanto a gente vê falando em machistas, né? Vendo aqui Davi chamando Vanessa Camargo de falsa, né? Menino, e outro plot que eu amei, é bom que a gente... curte a série, mas vai se divertir com os delusions no Twitter, né? É um adicional, né? A parte que eu mais amei é de ficar entrando no banco de séries e ver as pessoas reclamando de coisas que... porque pegaram... Porque vai ter um plot lá que ele vai espiritual lá, não sei o quê. Pegaram esse, juntaram com o outro, tiraram todo, não sei o quê. Filho, você acha que eu que não vi o desenho direito, tô ligando pra isso? Pra mim, conta pra contar. É o que eu falei pro Zanon, que as pessoas... primeiro é a comparação Aang e Korra, né? Que é a avatar da segunda saga. Porque um é melhor, outro é melhor, gente, né? Pode ser os dois. Aí o outro é a desvalorização de Katara no futuro, quando ela vira curandeira, que as pessoas dizem que, só porque não é guerreira vocês não valorizam, né? O curandeirismo. E aí o outro plot é do povo dizendo sobre as dobras raras, né? Que é dobrar metal e não sei o que, sangue. E aí as pessoas dizendo, ah, se eu fosse dobrador, virava, dobrava sangue. O povo até parece. A dobra mais rara que tem, você no máximo ia dobrar água de chuca, não sei o quê. E as pessoas... Gente, vocês sabem que isso não existe, né? Tipo o caso de Harry Potter. Vocês não precisam ficar brigando. Um tonhão de 30 anos discutindo. Porque assim, o cara perguntou, o que, que vocês dobrariam? Aí, tipo assim, é uma pergunta normal que você fala, mas você dobrar tá achando água de chuva. Dobrava água e tal. Aí os cara começou a levar a sério o bagulho. É, o povo até parece que você ia dobrar sangue. Pouquíssima gente consegue. E eu, gente, o que tá acontecendo com o mundo, cara? Eu tô maravilhado, meu Deus. Essa da água de chuca foi o... Essa da água de chuca a gente perdeu tudo, não é que não. Ó, vi aqui, ó. Prático. O post era assim, se vocês pudessem escolher um elemento pra dobrar, qual vocês escolheriam? Aí tem a rodinha com vários, aí a pessoa falou assim, a dobra raríssima. Aí a gay acha que ela seria escolhida pra dobrar sangue. Tu no máximo ia dobrar água da louça suja e da chuca. E aí alguém comentou em cima, né? Falei, gente, os caras tudo velho, discutindo como se fosse real isso aí que aconteceu. O menino botou o menino espumando com um negócio que não existe. Exato, gente. Igual, né, essa barra da Ariel, a sereia ruiva e negra, né, menino? Olha isso, o povo brigando por negócio de dobrar água e sangue, mas dobrar as roupas do varal ninguém quer. Não errado mentiu em não nada. Tá, né? Exato, não mentiu em nada. Nadinha. Meu Deus, que chacota, pai. Como pode? Ai, ai. Mas você gostou, Zanon, do final da temporada? Então, garante, menino, pra nós. Eu amei. Eu tô doido pra ver, porque assim, eu sei uma coisinha que acontece, mas assim, eu quero muito ver, tipo, a interação mais pra... Eu tô mais interessado em ver a mitologia por trás do que a resolução do plot, assim, que, mais, que eu gostei bastante mesmo. Por isso que eu tô até com vontade de ver o desenho de novo pra poder... Porque eu comecei a ver o desenho, porque anunciaram de live action, e porque falavam muito de Korra, porque Korra todo mundo tem o surto final, que é a Korra se assume sapatão no final, né? Aham. Uhum. Que ela pega a menininha. Aí eu falei, gente, quero ver também, porque é igual o final de She-Ra, né? Eu fui ver She-Ra porque tinha sapatão no final. Ah, a She-Ra tem a série toda, não é? As mulheres pegando. Não, ela só se pega no final. Ah, é? Jurava que era, né, o tempo todo. Não, é só no final. Pelo que eu lembro, é só no final. E o povo comenta She-Ra como se fosse dela hoje. Eu tô da hora do meu Instagram. Ai, eu amo. Eu acho que é só no último episódio. Ai, ai, como se fosse dela hoje. Maravilhoso demais, gente. Dela hoje das animações, né? Uh-huh. Exatamente. Ai, ai. Mas então, gente, deixa aqui nos comentários se você gostou de Avatar, né? Se não gostou, né? Vocês acharam que era o povo azul, né? Igual o ator lá que disse que não sabia. Exato, achou que tava fazendo uma coisa e era outra. E você dobraria o que, Léo, se você fosse dobrador? Ah, menino, deixa eu ver o tweet aqui de novo, né? Porque temos que... Eu acho que eu dobraria... Acho que eu faria a regulação da temperatura, que é um que tem aqui, pra eu poder ficar sempre fresquinho. Eu amo. A pessoa fala assim, gente, mas quem é dobrador de ar e tem esse poder? Faz o quê? Abaixa quando tá com febre? Né? Ó, vou te contar os poderes, Sácia, pra você decidir. Temos aqui do lado azul, dobramento Spirit Bending, né? Dobrar o espírito. Cura. Quem dobra água tem esses poderes, né? É Blood, né? Aí tem lava na terra. É o Sand Bending, metal. Aí do lado do fogo tem lightning, combustão e redirecionar. E do lado do vento tem a projeção de espírito, regulação de temperatura e voar. Ai, amiga, então eu sou do ar, né? Como eu sou muito calorento também, acho que eu ia ficar com essa regulação de temperatura também. É, porque como eu gostaria de voar e de regular a temperatura, eu acho que é melhor ser do ar mesmo. Como eu sou muito calorento, espírito, seria excelente. Tá tudo morto, né, gente? Todos morreram do ar, só sobrou o Wendy. Ai, mas não existe, amigo. A gente tá botando o nosso mundinho. Amo. E você seria qual, Zaneide? Eu ia ser da água, né? Porque é a curandeira, né? Ah, pra aí, poder fazer a chuca. Cura. Pra fazer minha chuca, só fazendo o movimento da mão. Uhum. Adoro! Aí, eu amo que eu fui entendendo conforme passa a série, porque eu não tinha entendido direito. Que tem uma hora que ele prende a mão dos caras e fala: ai, meu Deus, eu tô usando poder porque ele não pode fazer os movimentos. Falei: nossa, como eu sou burro, agora que eu entendi. Se fudeu aí. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Mas agora, gente, vamos virar a chave 180 graus, né? Pela chuca. Porque só teremos coisas do mais fino trato para esse encerramento do programa. Nossa, eu achei que você foi muito, muito artimanhoso deixando, botando Avatar agora e as coisas ruins depois. É. Que eu não, que Avatar deixei... ia ser a última coisa. Puta, claro que não, eu deixei apenas o fino trato, a fina flor. O último vai ser o sexo na guacha, né? Certeza. Lógico, né? E aí vamos começar então com um que é só chato pra gente dispensar mesmo, que é Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos, né? O terceiro filme da franquia. Boca na boca, que coisa louca. Boca na boca. Que coisa assim, louca. Esse filme é lavagem de dinheiro, né? Porque ele tem 1h45 e absolutamente acontece um total de zero coisas nesse filme, né? No... Meu Deus, começou a festa do camelô da Brasil do Brasil, gente. Festa do camelô. Tá horrível. Do camelô. Né? Nossa, tá horrível. Ah, ela tá chorando. Ai, meu pai. Chorando. Nossa, imagina essa insuportável fazendo... Porque vai ter um momento na festa, né? Que vai ter o destaque dela. Tá fazendo. Viada, tem uma barraca de fruta. Ela tá... Viada, ela pegou a barraca. Tá abraçando a barraca. Por que barraca de fruta? Camelô, não é feira. Meu Deus. Eu adorei o povo comentando a conversa dela com a secretária de cultura, né? Que Isabelle falou assim, a minha festa ia aumentar muito o turismo na região e tal. Aí a Bia falou, e a minha vai aumentar o comércio. As pessoas, tá, porque ninguém conhece o Brás, né? Ninguém vai lá, né? Vive vazio. Gente, que pataquada. Que momento. Que momento Boninho obriga a gente a fazer. Mas tá, falando de Olhos nos Olhos, né, menino? Através da minha janela. A gente teve o final do segundo filme que Yoshi faleceu, mas tinha mandado pra editora o livro da meninazinha lá. Rachelle. Rachelle, exato. Tinha mandado o livro de Raquel. Que na verdade é Juanete, né? E aí, a gente achou que, tipo, ela já ia ser super famosa, né? E ela ficou muito triste porque ele morreu. E ela mudou a senha do Wi-Fi pra Ares não acessar mais, né? A internet dela. Uhum. Então, essa barra aí. E aí você pensa assim, gente, vai acontecer várias coisas. E aí, Ronette tá pegando um outro homem. Que né? É bem melhor porque que Ares. Que esse filme... Inclusive, tem essa coisa que eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, quem são essas pessoas? Uhum. Quem são essas pessoas? Eu ficava o tempo inteiro assim, quem são essas pessoas? Aí, Ares agora tá namorando, continuou namorando com a Vera, né, que é Andrezinha Chaparro, a única que eu reconheci, né, e tem esse namoro incrível que... As famílias estão juntando as empresas por causa que eles estão namorando. E tem uma hora que falam que ele tá casado, eu fiquei muito confuso. É, não, mano, só namorando, na verdade. Que Raab fala assim, eu não vou me envolver com homem casado. Eu fiquei assim, garoto, de onde tirou isso? Exato, mas só namorando. E vale dizer que Rondelli tá trabalhando numa loja de... Essa filha da puta tá pulando numa barraca de celular, derrubando o cenário, gente. Gente, essa mulher começou a chorar e não saiu uma lágrima. Como sempre, né? Ela é só atriz, sendo horrorosa mesmo. Beatriz. Olha aí, Leózio. E aí, Rondelli tá trabalhando de elfa numa loja de Natal, né, gente? Porque ele, o filme se passa nessa época de final de ano, né? Ele tá lá com Vera e tal, não sei o quê. E os irmãos, né, menino? Artemis tá namorando e engravidou a Ruiva, né? Que sofreu ruivafobia no segundo filme. Né, menino? E o menino mais novinho, né, Apolo, tá namorando a cosplay da Ariana Grande, né? Assim. Tá namorando, mas eles nunca estão juntos, inclusive não tem nenhuma cena juntos até o final do filme, né? Uhum. Porque ele tá com um amigo, Zanon. Tá com um amigo no hospital que quebrou o braço. E aí a primeira cena deles dois é assim, eles estão no banheiro do hospital e o amigo fala assim, minha ajuda... Aí fala assim, ajudar com o quê? Ele falou assim, não tô conseguindo botar meu pipi pra fora pra fazer um xixi. E aí ele fala assim, entra aqui na cabina pra você poder me ajudar. Olha, né? E aí o Artemis entra, né? Artemis? Apolo, né? Apolo entra dentro da cabine, né, Zanon? Muito solícito, como qualquer um de nós faria pra ajudar um amigo, muito solícito. E aí ele fala assim, ah, tá, você só tem uma mão, o que, que você quer que eu faça? E aí o homem, né, mostra o caminho pra ele, fala isso aí. Uhum. E aí, né, menino, eles ficam se pegando e... Enquanto isso, Rafael tá sofrendo pressão pra publicar a continuação de seu lindo livro, né? Exato, fazer o segundo livro sem ter lançado o primeiro, né? Isso, e aí ela não se inspira assim, com a história. Não, a editora fala pra ela assim, vamos, né, postar nas suas redes sociais e tal. E aí ela entra nas redes sociais de Rachelle e tem 3 pessoas nas redes sociais. Ela fala assim, acho que não vamos divulgar. Ariane não é boa social media, escritora flopada. Não, ela é flopadíssima. E aí eu não entendi por que que a namoradinha do Yoshi que morreu, a menina do cabelo colorido, mora na casa do namorado de um Rondelli. Eu não entendi. Mas o namorado de Raven é muito, muito generoso, né? Ah, é, recebe pessoas pra fazer jantares em sua casa, né? Sim. Noite de jantares. Eu sei que, em algum momento do filme que eu não consegui nem captar, Rosilene e Ari se reencontram e tem uma montagem lindíssima deles fazendo várias atividades ao som de uma música em espanhol, né? Sim. E aí eu fiquei ela decide deixar a janela aberta pra ele entrar, só isso. Sim, vou deixar a porta do meu quarto aberta. Eu achei que ela é o quê? Adepta daquela coisa que tava muito em voga na internet nos últimos meses, né? Do GLS deixar a porta aberta pra, né? Sim. As coisas acontecerem, né? E aí tem uma sequência de Rosemary e Ares fazendo de tudo, andando no parque de mãos dadas, não sei o que. Aí você pensa, ficaram... Patinando, né? Carai! Pois é. Né? Aí daqui a pouco perguntam pra Regiane, e tu voltou pra Ares? Aí ela, jamais. Eu não ando como casado com o Ed. Ai, eu amo. Aí enquanto isso... Viado tem uma cena maravilhosa com o amiguinho dele do braço, que eu falei pro Sassi, é 2 minutos de cena, eles estão sentados num clube, assim. Aí o amigo olha pra um cara assim e fala, você sabe que todo mundo tem um ex que é tudo mal resolvido por quem largaria tudo, né? Aí a Paulo, não entendi. Aí ele, tchau, tô indo ali. E aí, abandonou por conta desse ex que apareceu do nada. Do nada. E vale dizer que eles têm só essas 3 cenas no filme, né? Que é essa do banheiro, uma que eles estão no fliperama. Isso. Estão no fliperama, que a Paula tá de cueca branca. E essa do clube. É, né? E aí tal qual o Regiane voltou com o Ares, esse homem volta com o seu ex. E a Paula fica vendo navios. Chorando no clube, igual Camila Cabello. Sim. E aí, menino, tem o plot maravilhoso também de Artemis, né? Que engravidou ruiva, vulsa. E aí ele quer dar ele compra um apartamento, né? Pra poder criar sua filha. E Ruiva Vulsa fica ultrajada. Pois ela velho, fala assim, você quer provar que você tem dinheiro, que você pode nos comprar. E aí, de repente, ela vai, tipo, meio que botar ele pra mamar. E aí ela vai tirando a roupa dele. E aí ela fala assim, porque o seu dinheiro não vale nada. Eu vou embora. E aí, de repente, essa mulher aparece no hospital desmaiada, parindo a criança. E você fica assim... Em que momento isso aconteceu, meus anjos? Gente, é do nada. E aí a gente também descobre também do nada, né? Que Vera tá namorando com Diego há não sei quantos anos. E que Ares sabe, assim como ela sabe, que Vera sabe que Ares também tá com o Chanel, que é Raquel, que é Rondelli, né? E ela fala assim, não, vamos ficar junto. Vamos fazer assim, se eu sei que você tá me traindo e você sabe que eu tô te traindo, tá tudo certo, tá tudo em casa. E aí a gente fala assim, não, aceito, não pode ser assim. Nós precisamos ter liberdade pra viver nossas vidas, nossos amor, tudo. Para! E ela fala assim, espera no aeroporto. Mas a gente tem a cena que, né, esperada aí desde o primeiro filme, o callback ao plot do Cloro, né, de Ares, porque Romani... Eita! A cena do Titanic, né? O Jack Rose de 2024. Sim. Porque Romani vai pra uma festa, um negócio, né? Que ela não fala pra Ares onde foi. É o lançamento do livro dela, né? É, aí ele ligou, Riene, onde é que tá tendo a festa? Não sei o que, me encontra. E aí também, por reasons, a Romildes é jogada na piscina. Tipo, é porque a Romildes tá lá tomando vários gonó com a cosplay da Ariana Grande. Aí aparece a menina do cabelo azul. E a menina do cabelo azul tá tomando uns remédios pra cabeça. E aí, na hora que Rondelli vai no telefone, vai no banheiro, dá uma olhada no rosto, ela vê que Ares mandou mensagem falando assim, me encontra no cemitério. E aí ela pega os remédios e joga na bebida de Rondelli. E aí ela fica com a cabeça culpada e fala pra Ronette assim, não toma essa bebida, você já bebeu demais. Mas Rienes fala assim, vou tomar de qualquer jeito. E toma a bebida com os remédios de ansiedade, de TDAH. Sendo que no começo do filme, quando a menina do cabelo azul tá tomando os remédios, o ex-namorado de Ronette fala pra ela assim, não mistura esses remédios com algo que faz mal. Uhum. Entendeu? Aí tem casando tudo. E aí ela fica grogue lá, dorme no chão. Eu acho incrível que a festa foi numa casa de festas. Uhum. Todo mundo foi embora e não viu uma pessoa jogada no chão da festa. Pois é, porque Roxane tá lá 3 dias, 3 noites. E aí quando começa a se afogar, Ares chega, né, convenientemente no momento. Só que aí começa a convulsionar tudo, né? Porque ele tem o pote da alergia a cloro. Exato, e ele precisa entrar na piscina para salvar sua amada que está desmaiada. E aí a gente corta para Ricardo no hospital, né? Sem saber o que rolou. E aí a gente vê todo um pós-vida do filme, assim, que eu fiquei, gente, mas o que aconteceu com o Rosivaldo, seu amado? 5 anos depois, né? 5 anos depois, que eles vão morar junto. E é isso. Sim. E tem o próprio Wi-Fi deles. E tem o próprio Wi-Fi deles, exatamente. E nasceu o filho de Coisa em Ruiva Vulsa, né? É, e ela fala que não quis fazer a continuação do livre, por mais que as pessoas tenham pedido, né? Porque... que ela ia viver o amor e... Isso, tão bonitinho. Ah, lembrei que ela deixou a janela aberta porque a Ares descobriu a senha do Wi-Fi dela, que ele é hacker, né? Ele descobriu a senha do Wi-Fi dela, que foi não posso me esquecer dele. A senha do Wi-Fi. Vou deixar a porta do meu quarto aberta. Caso você queira voltar. Falar nisso, você viu o Luca no Sérgio Grossman? Vi não. Teve Luca no Sérgio Grossman. Agora eu te pergunto assim: como é que um filme que começou. Beleza, o primeiro filme não é bom de forma alguma, mas era um romance adolescente, né? Simples até. Com gente rica e Rochette, que era pobre. E aí o segundo virou aquela loucura de pegação do MT na piscina, sorvetinho e tal, beleza, dá pra entender, apesar de não ser bom também. Como é que virou essa loucura desse terceiro filme, cara? Que não é nenhuma loucura boa, assim, é tipo, só boring. Não, é muito chato, é um filme que não acontece nada. É uma escolagem que eles fazem, com as músicas cafona demais. De ruim. Nossa, eu fiquei assim... Eu fiquei entediado profundamente vendo esse filme. Muito entediado. Muito. Mas pelo menos Raquel teve seu final feliz, né? Exato. A gente já não garanto. É isso. Complicado. Mas pelo menos acabou, né, menino? Graças a Deus acabou. Mas em compensação teremos o Minha Culpa, Nossa Culpa, Tua Culpa, Vossa Culpa esse ano, né? Vai ter aí essa continuação. Ah, dos irmãos, né? Dos irmãos e dos pais da Gaíba, que é pra eles. Bem melhor que esse poste de Ronette. Porque tem máfia e Velozes e pega Furiosos. De carro, é. E pega de carro. Ai, ai. Mas saindo de um amor e entrando num amor, né, fit galhofa, vamos falar de um grande hit. Que a gente falou do hit inicial no ano passado e vamos falar de Belo Desastre, O Casamento, né? Esse filme que ficou por apenas 2 dias nos cinemas, né? E depois foi pra DVD, né? E, cara, eu tenho que dizer que esse filme, ele é terrivelmente delicioso, tá? Tenho que dizer, Dylanzinho Sprouse e Virginia Garner estão entregando absolutamente tudo nesse filme. Que ele é cretino extreme. Eu falei com o Zanon que um filme que coloca uma régua de piroca animada na tela pra medir quanto da rola de Dylan Sprouse está entrando, cara, não tem palavras. Tá? É. Não tem palavras. Realmente. Não tem. Eu acho que eles foram com um absurdo, muito absurdo nesse filme. Eu acho que assim, muita gente vai falar assim, ah, mas eu não vi o primeiro, que também que tá no Prime Video, você pode assistir, vai se deliciar. Mas se você não viu o primeiro, não tem problema. Porque eles fazem um recap do primeiro filme. Eles fazem um recap do primeiro filme. Eles eu acho que assim, Sassi, diferente do primeiro que parecia que eles queriam fazer um romance e era engraçado, né, sem eles quererem, esse eles já tentaram ser engraçados desde o início, né, essa loucura desse humor nonsense. Funcionou, não sei, mas eles estavam mais certos de sua identidade, né. Tanto que o plot do homem que queria cobrar o dinheiro dela era pastelão, ninguém tava nem aí. Aí tem uma hora que chega os irmãos de Dylan pra ficar sem camisa, fazendo montagem. Porque excelente, achei ótimo, inclusive. Dylan mesmo perdeu o shape, né, de um filme pro outro, apesar de se passar no dia perdeu. Seguinte. Perdeu. Mas eu ainda acho que ele tá saboroso. Não, tá bom, mas tá tava melhor, né? Quando ele era lutador. Padrão. Ah, coisa só. Gosto de um padrão. Viado, o conflito do filme é que ele tá com ciúme do padre, que a menina começa a conversar. Abby. E aí ele fica conversando com as meninas que fingem que não falam inglês, faz topless. Daqui a pouco a menina tá fazendo a cena da punheta de gatinho no ex dela do primeiro filme. Que eu falei, gente, por que estão repetindo essa cena? Todo o caos maravilhoso, inclusive porque a Abby faz topless na praia, né? Uhum. E ele fica trajadíssimo, né? Topless na areia, né? Tirando sereia. Topless na areia, gente. Eu tenho que dizer, gente, eu casquei com esse filme muito. Eu ri muito com esse filme. Você tá rindo. Eu achei. Caso. Amigo, eu sou uma pessoa triste, né? Então. Do nada. Eu sou uma pessoa triste, né? Então, quando eu vejo um negócio assim que me alegra, que me diverte, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar no meu coração. Não, eu entendo. Eu acho umas coisas assim absurdas, que foi engraçada. Mas é como eu disse, eu acho que o primeiro, eles tentaram fazer o romance e ele era engraçado porque eles se levavam a sério no bagulho que não precisava se levar a sério. Sim. Nesse, eu acho que eles quiseram muito e falaram assim, ah, gente, já que o povo gostou da galhofa, vamos pra galhofa. Só que aí eu acho que passa um pouco do ponto. É igual quando o Big Brother usa meme da internet, que perde a graça. Eu acho que em alguns momentos foi assim nesse filme. Viado, eles chegam na ilha... E tem a amiga da Abby que se chama América. E aí eles fazem uma piada. Ah, isso é muito bom. Cara, ele é muito foda. Miss Estados Unidos. É muito foda. E é, também, quando eles estão lá fazendo o jantar romântico, que o Dylan fica... Sempre tem esse climinha de broderagem do Dylan e o amigo. Uhum. Né? Sempre tem um climinha de broderagem. Eles lá jogando água pro alto. E a Abby assim, o que que tá acontecendo, meu Deus? Eu acho engraçado. Mas eu achei umas bobeiras, tipo, eles jantando e o menino correndo pra ver o resultado de aposta, fingindo que tava doente. Ai, um humor assim, muito quinta série. É um humor simples, né? É um humor to bro girls. To bro girls tinha mais graça que. Tanto que o vilão do filme, né? O Robbie Estes, né? Ele. Não aparece pra fazer vilania, né? Porque ele vai atrás deles de novo no México. Só que como o namoro dele deu um pé na bunda e roubou ele, ele desiste. Bicho. Da vingança. Entendeu? É, então assim, se ele não estivesse no filme, daria na mesma. Sim, exatamente. Não faz. Porque a Abby antes era toda traumatizada com esse homem, com a dívida do pai. Nesse ela fala, eu vou pegar o dinheiro e vou pra minha lua de mel e foda-se. Belíssima, colocou um helicóptero, né? Uhum. E aí, gente, eu só vou fazer um argumento sobre o filme. É esse. É a rola, régua de rola. Porra. Entendeu? Argumentei pra caralho. Que, aliás, mais uma vez, o casal não transa, né? É, não, porque tem o coito interrompido, né? E nossa, assim, aqui gente... tem uma cena grotesca também, que ele fala assim, ah, a gente pode fazer outras coisas. Ela enfia a mão na calça dele, enfia na dela, fica... Ele, ah, tá muito bom nela. Não, entra dentro de mim agora. Fica, gente... Tá, menina, se junta esses amigos fazendo esses homice, Eu fiquei. Olha que delícia. Eu fiquei que só a dobra da água, né? E a cena dela dobrando o pau do ex e ele latindo pra ela e ela fazendo coisa de gatinho. Nossa, maravilhoso. Em que mundo, né, poderia ser que a mulher que ela encontrou no spa é a mãe do cara do coisa. Que ele fica desesperado quando ele vê o Travis dele. Ah, vai ter que gritar de novo. Ah! Eu amo. Eu queria entender esse plot que Abby foi atrás de Travis, de Parker, né, pra tirar uma selfie pra mandar pro Dylan, pra fazer ciúme. E aí ele dá um mata-leão nela dormindo, e ela fica dormindo do lado dele na cama, acorda no dia seguinte, com o pau dele duro lá. Eu falei, gente, mas... É que ela tava belba, né? Porra. A bichinha tava belba. Tava assim. E aí, gente, eu achei esse filme muito divertido. Não, não posso dizer que não achei. Vi tanta coisa ruim que esse filme... É, menina, ele serve pra passar o tempo, assim, ele não ofende ninguém, não. Ele é gostoso de ver, dá pra ver sim. Mas eu prefiro o primeiro. O primeiro eu acho que ele é um... Prefiro todos menos você. Foi muitos momentos, assim, muitos, muitos momentos esse filme. Um abaixo nível. Eu me diverti. Mas, assim, provavelmente ele deve entrar no Prime Video. Ele tem muita cara de Prime Video, o primeiro já tá lá. Vai ter, né? Mais? Não, esse é o final, acabou. Porra, as duologias tinha que ser pelo menos três, né? É, porque quando eu contei pra vocês a saga de livros, são vários livros, né? Tanto que esse do casamento é vários anos depois e tal, e o filme deu uma simplificada na história. É, o filme botou um minuto depois, né? Três meses depois, não é? Que eles estavam juntos? Não, é no dia seguinte. Não, no dia seguinte do negócio de Las Vegas. É. Exato. Ah, eu achei que era três meses, não sei porque que eu achei que é três meses. É porque começa eles conversando com o padre, mas eles estão alguns dias depois de casar. Exato, eles foram comemorar a ter feito limpado a banca e acabaram casando. E tocaram zaralho em Las Vegas. Né? Mas o melhor sempre fica pro final. Né? E nós guardamos uma obra-prima da Netflix para encerrar esse podcast. Né? Um filme da Tyler Perry Productions, né? E se você conhece a Tyler Perry Productions, você sabe que eles fazem coisas da pior qualidade, né? Como disse no meu Twitter, acho muito legal a Tyler Perry ter um estúdio, fortalecer produtores, atores, galera envolvida na produção, né, galera negra. Acho, por foda. Mas é impressionante que só faz merda. Só faz merda. É tudo um lixo. E esse filme é dirigido e roteirizado e produzido pelo Tyler Perry, né? Estamos falando de Meia Culpa, né? Estamos falando aí de Meia Culpa. Filme estrelado por Kelly Rola, né? No que papel de meia. Aí. Que está maravilhosa, vamos falar, vamos dizer de passagem, né? Eu achei isso cretiníssimo, né? Que o Meia Culpa, né? Não é pelo fato dela ser advogata, mas é porque ela se chama Meia. Sim. É, minha, e a culpa é da advogada, né? Você fala, gente, isso. Mas é muito cretino esse homem, né? É muito cretino, gente. Eu acho que esse foi num buraco mais fundo que ele nunca tinha adentrado. Pra mim, é uma das piores coisas que ele já fez na vida dele. É muito ruim, gente. Você não viu as séries maravilhosas que ele fez em uma temporada, ele fez com um roteiro de duas páginas, atores improvisando. Qual? Ah, eu vou. The Oval. Ah, é, não vi The Oval. A West Wing do Telefair. Mas The Oval é maravilhoso. Ele faz The Oval, faz os Sistas, né? Ele tem um monte de produções, né? Inclusive, ele vai fazer mais coisa pra Netflix, né? Tem série dele pra estrear na Netflix esse ano também. E assim, gente, vamos combinar, né? A gente tem Kelly Rola nesse filme. Ela é mais famosa do elenco. Na verdade, ela é a única famosa do elenco. Não, tem Nick Sagar, que é o homem da Vanessa Hudgens, gêmeo. Ah, é! O doceiro, né? Sim, amo esse homem. Podia mas ter se mostrado no filme, mas não. O gostoso que é o assassino, ele fez alguma coisa também, mas não lembro o que foi. Ele é irmão de Nick Sagar. Não, ele tá falando do pintor. O pintor. O Trevor Rhodes, ele fez o Moonlight, né? Fez Bird Box também. Moonlight. Nossa, o homem foi de Moonlight pra minha culpa. Coitado do currículo. Ele não sabe aquela regra do CLT, que você não pega um cargo menor, um salário menor, quando você vai com outro emprego? Amigo, mas ele não teve mais emprego depois de Moonlight, tinha que uma hora, né? Até lá. Sujou a carteira do homem, né? Sujou a carteira. E eu, como o Léo estava falando, né, tem o Nick Saga, que é o homem do filme de, da Vanessinha Doceira. E o irmão dele tá no filme, né? Que é o Nick Saga. É o marido da Mia. Exato, que são irmãos no filme também, né? E o filme... Assim, que acho inteligente. O filme já começa em altíssimo nível, né? Porque tem o jantar de aniversário da sogra, né? Uhum. Que tá com uma peruca ruiva maravilhosa. Né? E, gente, eu falei com o Zanon que me deu muito nervoso, porque a Kelly Rola, ela é humilhada o tempo inteiro nesse... Ela é humilhada o tempo inteiro por essa família, né? Esse jantar, a mãe a sogra, convidou a amiga de infância que ela tá investigando, né? Inclusive, a Kelly Rola tem um detetive particular que ela tá investigando pra ver se o marido tá tendo um caso, né? E aí a mãe faz, tipo, ele sentar do lado da allegedly amante, uhum, né? Da allegedly mistress, e bota ela do lado da outra cunhada e foda-se, né? E ela fala, nossa, ela é tão querida, ela é tão galera, né? E fica lá enchendo a bola. E Kelly Rola, ela sustenta esse marido, né? Que esse marido fala pra mãe dele que tem emprego, não sei o quê. E ele, na verdade, foi demitido porque tava usando drogas no hospital. Uhum. E Kelly Rola já começa a ser humilhada. Aí tem o cunhado, né? Que ele é district attorney, né? Promotor. Ele é promotor, isso. Promotor voador. Promotor voador. Ele é promotor e ele quer concorrer a prefeito, e ele é casado com a melhor amiga de Kelly Rola. Só que esse homem é super controlador, né? Kelly Rola, a amiga de Kelly Rola respira ele, não respira. A mulher de Kelly Rola quer comer, ele fala, não vai comer, não tá com fome. Vai lá cuidar das crianças, vai lavar meu sapato. Um inferno. Então Kelly Rola super humilhada nesse jantar. Mas e vale dizer que toda vez que Kelly Rola reclama que a mãe do cara humilhou ela, o marido fala assim... Ela tá morrendo, cala a boca seca. Ela tá com câncer, exato. Ela tá com câncer, ela tá certa. Não humilha minha mãe, né? E vale dizer que no restaurante que eles estão jantando... E ele vende o piano, viado, de Kelly Rola pra dar um presente pra mãe. Um relógio? Hã? Sim. Fala assim, minha mãe tá morrendo, ela precisa do relógio, você nem toca mais. O quê? É. Exato. E aí, menino, vale dizer que no restaurante que ela tá jantando... Também tá jantando esse homem que tá sendo acusado, né, Zair, que tá sendo acusado de ter assassinado a namorada. E aí tem os paparazzi lá e tal, nananã. Até que chega esse caso pra Kelly Rola, que Kelly Rola é advogata, e chega o caso dela, né, ter a oportunidade de defender esse cidadão exemplar. Só que, obviamente, daria conflito de interesse, né, porque o cunhado dela vai acusar ele. E ela defender, daria um conflito. E aí, pelo menos sabe que tá passando o filme no meio do... Eu não tô passando filme nenhum. São imagens, stills. Stills. E aí, menino, o Kelly Rola vai lá ler o caso, né? E eu amo que o marido dela vem e fala assim, é muito escroto. Ele vem e fala assim, você não vai pegar esse caso. Ele só olha assim, 3 segundos, e fala assim, você não vai pegar esse caso contra a minha família. Você vai matar minha mãe. A minha mãe não sei o quê. E aí Kelly Rola levanta, abre a gaveta de casa e tira 55 milhões de contas da GAP. E fala, qual que você vai pagar? A conta de luz? A conta de gás? Você vai pagar a hipoteca da casa? Casas Bahia? Ela fala, então, eu vou pegar o caso que eu quiser. Eu vou pegar o caso que eu quiser e vou fazer, e vou acontecer, e nananã, e pereré, o pão duro. Ai, gente, é um circo. E aí ela vai conhecer essa coisa. E esse homem, ele é artista, pintor, né, menino? E ele é muito... extravagante, como é que a gente pode dizer? Gostoso. Extravagante não. Também. Também, né? Ele tá sempre tocando tá R&B, sedutor e tal. Exato! Tá sempre com os bração de fora, né, gente? E umas pinturas espalhadas. E ele sempre falando com ela com a boca mole, assim, tipo... Nossa, vem aqui, cara, pega um negócio no meu bolsinho. E a desculpa que ela... Sim, tá sempre fumando maconha. E a desculpa que ele arruma pra não ir no, no escritório dela é porque os paparazzi vão seguir ele, né? Então. E a Kelly Rola, gente? Cara, o que ela tá, até tem de bonita, ela tem de péssima atriz, né? Ah, em dilema ela tá ótima, mandando mensagem no Excel. Falando, mandando mensagem no, no Excel, né? Cara, ela é muito ruim, Zanon. Ela é muito. Ah, eu achei ok. Nada não me ofendeu, não. É porque tudo é muito ruim, né? Então acho que é um grande mix de coisas ruins. Eu acho que pro nível do Teleperry tava bom. Aí ela começa a fazer essa defesa do homem e tal, não sei o quê. E aí tem um momento que o Leózio gostou muito, né? Que ela fica pressionando ele, né, pra falar sobre o caso e tal. E ele fala assim: eu não quero falar sobre essa porra, eu preciso dançar. E aí Kelly Rola fala assim: mas tu vai sair? Eu já falei pra tu não sair, pra tu não ir boate, os caralho. Você não pode ser visto em lugar público, as pessoas já estão contra você, opinião pública e tal. E ele: eu não vou em lugar nenhum, me deixa. É, ele falou: fica tranquila. E aí esse homem, viado, ele desce no próprio prédio. A lavanderia do prédio. E tá acontecendo uma putaria do mundo. Turubão de Noronha, uma luz neon vermelha, verdades secretas. E aí chega um vizinho avulso pra Kelly Holland e fala assim: quer transar? Eu tenho êxito. Nossa, mó gostoso, ela devia ter ido lá com a arma também. Ai, eu amo tanto, gente. Eu amo. Porque aí. E aí depois tem essa gostosura também, né, menino? Que ele fica tentando seduzir. E aí ele faz o negócio dela pintar, né? Ele fala assim: você tá passando problema no seu casamento, né? Aí ela: não, não tô não, tô tudo tranquilo. Ele: senta aqui na cadeirinha, pega esse pincel, pensa numa cor azul, né? Aí ele fica fazendo as ondinhas lá, esse caralho. Azul é a cor mais quente, né? Azul é a cor mais quente, mas essa é coisa pra lésbicas. Vale dizer que pra chegar nesse ponto já passou 1h20 do filme. Uhum. É assim, e o plot principal do filme é o quê? Que Kelly Rola é a puta advogada do mundo, assim, analisa. A Olivia Pope, né, desse universo. É. Só que assim, a gata não mostra um segundo dela defendendo um tribunal. Ela não tem uma saída assim de pensar o que pode ser feito. Tipo, o que ela tem ali? É o detetive dela e um sonho. E aí ela vai atrás assim desse cara aí pra tentar defender ele sem ter um argumento nenhum bom, porque o cara passa ela na lábia em 2 segundos. Não, mano, você falou do detetive. Temos que falar sobre esse detetive super merda que ela tem, que é super foda, mas que foi pra República Dominicana e não descobriu nada. É a Verônica, né? Praticamente. Exato. Aí ele vai, tira a foto do marido dela no hotel, não sei o quê, e o cara não para pra investigar 2 minutos de que tá a família inteira hospedada no hotel. Sim, né? Que a mãe estava doente. É, e era mais perto do hospital e tal. Uhum. E aí, menino, chega um ponto que ele consegue... Que ele transa com ela, que é um momento, assim, mágico. Não, calma. Não vou deixar você pular esse ponto. Não, por favor, prossiga que eu vou pegar uma aguinha, vai lá. Tá, antes de Meia receber de seu amigo detetive a informação de que o marido tá traindo ela, só que na verdade tava reunido por causa da mãe, o pintor começa a transar com a mulher na frente dela. A mulher chega, cavalga no homem, começa a ser chupada olhando pra Meia, e Meia atravessa o apartamento ofendidíssima, né? E aí quando ela sai, tá lá o homem olhando pra ela, lânguido, enquanto a outra mulher pega ele de jeito. Mas antes disso, aí... ele já tinha falado pra ela, né, que ele tava traído por ela, que ele quer não sei o quê, e ela não... Sim, não, que ela é uma mulher maravilhosa, que... É, ai, sabendo o quanto você se importa comigo, eu vou ficar muito mais tranquilo com o caso, você vai me defender com unhas e dentes, não sei o quê. Exato. E ele assim, eu tenho um pauzão também. Uhum. Aí quando Meia recebe essas fotos, ela volta no apartamento decidida, tira a mulher de cima do cara, a outra, a luz, a figurante, e começa a lamber o homem e pegar a baba da outra mulher. E fica assim, gente, o que que tá acontecendo? E aí, de repente, eu falo assim... O homem tava pelado de meia, né, cara? Sim, que nem Thiago Emanuel escondendo as crecas do pé. Aí, ela faz, ah, não posso, e afasta ele. Aí, viado, vem uma longa cena que ele põe... Eles estão no apartamento dele, né? Na Batedouro. Sim. Aí ele põe ela em cima de uma moto, põe um capacete, anda pela cidade inteira e leva ela pra outro apartamento. Igual. Pra comer ela lá. Na Guache, pro ateliê, né? De Gael e Jay. E aí ele fala uma lona no chão. Fala, né? Você botou o microfone. Não, e aí besunta a mulher inteira de tinta e eles ficam lá rolando na relva com todas as cores do arco-íris de energia. E aí o Zanon falou assim, ah, gosto quando acontece a cena do sexo na Guache e tal. Tanto que o Sato falou, ah, não dá spoiler. Só que é a única cena de sexo que o filme tem. Porque depois disso a bicha entra numa espiral foda de culpa, de não sei o quê. Aí eu falei, gente, não, mas e é um filme sensual. Essa cena da tinta é muito escrota. É muito escrota. Eu achei icônica. Principalmente que tem aquela bunda maravilhosa daquele homem escorrendo tinta no meio. Tinta verde que virou a própria juíza em ele, com a tinta gacha escorrendo com verde, virou o feminino, imagina pra limpar isso aí. Mas esse aí no comentário teve antes, né? Ele tinha oferecido pra ela uma carona de moto, né? Aí ela falou assim: não posso, estou de saia. Dia seguinte, ele vê ela, fala: você vai no apartamento, não sei o quê. E percebi que você está de calça. Falei, ai, gente, ele é muito observador. Te contava. Ai. E ele fala, vai de ladinho. E aí ela fala assim, não, porque eu sou uma pessoa direita. E na verdade essa cena da moto não faz sentido, porque primeiro ele fala assim, eu tenho carro. Aí ela diz, estou de saia. Aí ele fala, então vamos de moto. Isso não faz sentido. Tirou minha calcinha, me deixando na de calcinha. De calcinha, exato. Ai, eu amo muito. Mas aí chega o momento da virada do filme, né? Depois que ela se revolta com ele, descobre que o marido não traiu ela porra nenhuma. Vai contar pro detetive que deu pro homem e fala: ai, não acredito que eu traí meu marido à toa. E ele fala: ah, mas eu não te julgo, também daria pra aquele gostoso, amiga, não sei o que. Aí a gente tem um momento de grande conflito em família, né? O marido da mãe esbrega, né? Não sei o quê. Não, é aquela. É muito engraçado, cara. Todas essas cenas em família, eu fico assim. Porque aquele rolo é muito passiva. Muito passiva. Uhum. E fico cunhado assim. É, ela tem um negócio pra te contar. Aí, aquele rolo. Assim, daqui a pouco eu vou te contar, cara. E aí o cunhado fica: vai contar agora! Vai contar agora na frente da minha mãe, não é, mãe? E a mãe fala, é isso aí mesmo, piranha, vagabunda. E ela fica assim, não, mas vamos ali no carro, cara. Aí o cunhado, porque ela está dando pro pintor, está pintando com o pinto dele. E aí o homem fala assim, não acredito, aí vira a mesa. E aí que ele rola, cara, foi só uma vez, cara. Ah, a gente esqueceu de uma parte muito importante. Que é uma hora que Kelly Rola vai conversar com uma mulher avulsa que já dormiu com o pintor também. Sim. Eu não lembro qual é o contexto. É porque ela termina com ele. Ela foi a cafetina dele. Foi a cafetina dele que estimulou ele a pintar com o pinto dele no começo. Isso. E ela fala assim: ele vive passando uma tela por cima da outra. Já tive naquela tela ali, querida. Exato, e ela fala do negócio do pintar com o pinto dele, o azulzinho, as ondas, casamento. E aí eu fiquei impressionado do qual era o peso daquela tela que aquele homem tinha, que tinha 200 telas, uma por cima da outra, e aquele rolo começa a rasgar. Aham! E eu fiquei, ué, gente, mas... Aí ela descobre que a mulher lá que ele aparentemente matou tá lá pintada também, né? Pintada, e tá escrito assim, vou matar você, escrito em cima dela. Gente, ela tirava a tela e não acabava nunca mais. Eu falei, gente, acabava nunca. Gente, imagina a grossura desse negócio. Não caiu a cola. Cola boa, né? Que também solta. A cola é tipo boa. Tipo a boneca aí, russa das pinturas. É super bonder. Aí fala, né? Fala, nem. Né? Que aí ela fez essa descoberta. Ela falou, não, você matou mesmo. Não posso mais te defender, né? Vou botar outra pessoa no teu caso. Não sei o que. Ficou mó drama. E aí, não me pergunte por quê. Kelly Rowland vai tirar um tempo pra ela, né? Num resort. Um sabático, né? Porque ela foi humilhada pelo cunhado. O marido quebrou a casa inteira. A sogra falou: quebrou foi há pouco, sai daqui sua ordinária. Aí a amiga foi consolar ela. O cunhado falou: entra que as crianças estão chorando. E aí Kelly Rowland falou o quê? Vou tirar um sabático, né? E vale dizer que a Kelly Rowland tá muito bonita, tá muito gostosa nessa cena, que ela tá com uma roupinha de corrida laranja, toda apertadinha, né? E ela tá fazendo um Cooper. E aí, de repente, ela passa por uma moça que tá vestida de empregada, e ela fala assim, fulana de tal? E a empregada... Não, a mulher fala com ela. Mulher, olá, senhorita, pode ajudar-te? Exato. E aí, Kelly Rowland, você é a morte. E ela falou assim, claro que não sou. Nem fala inglês, parece que eu claro que não, por supuesto. E aí, menino, tem uma cena incrível em que a Rola sai atrás da mulher, a mulher joga o carrinho de limpeza em cima e dá uma borrifada. Passa bem na cara daquele Rola. Ela pega o detergente que tá lá no motor ali, ela deu coisa, então... E toma o celular daquele Rola como se fosse nada. E aí que a Rola liga pra Nick Sagar e fala assim, olha, meu cliente é inocente, sim. Você não pode prosecutar ele. Esqueci a palavra. Prosecutar ele? Promotorar. Que? Acusar. O homem já tava pra ser preso, né? Aí, porque eu vi a vítima viva aqui, Nick Sagar. Como assim? Tô só esperando meu detetive chegar pra confirmar minha versions of me. Mas já tá tudo certo aí. Aí, Nick... Vem aqui pra minha casa, menina, pra gente resolver isso. Vou chamar meu detetive, meu amigo. Como ela é passiva, né, cara? A mulher tá lá no caralho da República Dominicana. Uhum. E aí, o cara fala assim, volta que eu vou mandar o meu detetive. Não, mas volta! E ela volta. Não, sendo que assim, a gata já sabia, já tinha sido pressionada o filme inteiro, que esse caso ia ser o caso que ia catapultar a carreira desse homem pra política, né? Porque ele era anticrime, né? Pacote anticrime do Mouro. E aí ela cai na dele, de que, eu vou pôr o meu detetive pra te ajudar, não fica aí não. Muito perigoso pra você, gatinha. Aí ela, tá bom, tô indo pra sua casa, num táxi da República Dominicana pra tua casa. Ai, meu pai do céu. E aí ela chega, né, menino, na casa bem bonita. Belíssimo, toda montada. E ninguém. E assim, ela fala assim. Ele fala assim. Ela fala, cadê meu marido? Aí ele fala assim: tá chegando, foi buscar uns negócios no mercado. E aí, assim, o cunhado e a sogra estão assim, rolando o bigode, como o Leoz costuma dizer. Uhum. Suspeitíssimos. Suspeitíssimos. Como e diria o povo no The Traitors: very sus. Very sus. E ela fala assim. E o menino aí, o detetive chegou lá, ele falou, menina, tá no aeroporto, tá chegando, 2 minutos, tá lá já. Aí ela recebe a ligação do detetive. O detetive fala assim, menina, olha teu e-mail. Aí ela fala, vai pra cozinha, olha o e-mail, e fica assim, ah, meu Deus, não acredito, não é igual creio. Que o detetive podia só dizer, tua sogra não tem câncer porra nenhuma, não, olha teu e-mail. É. Mas do jeito que aquele rolo é burra, né? Eu amo a cena do celular agora que acontece depois que ela leu o e-mail. E aí, Léo, o que acontece depois disso que ela leu o e-mail? Ah, e ela acha que tá super por cima da carne seca, né? Fala assim pro Panic Saga, tem uma coisa pra te contar sobre sua mãe. Aí ele, que ela não tem câncer? Hahaha, enrola o bigode. Aí eles ficam lá rindo juntos, e aí falam, a gente armou tudo isso pra opinião pública ficar a meu favor, né, na política. E inclusive armamos pro teu namoradinho, porque minha mulher também deu pra ele, a amiga de Kelly Rowland, fica assim, porque além daquele quadro que ele tem na casa dele, né, ele tem um outro quadro que também tem 75 mulheres pintadas também, né. Sim, eu fiquei esperando a revelação de que o pintor tinha comido a mãe de Nick Sagar e do marido de Kelly Rowland. Mas se comesse Nick Sagar, que ia ser o problema, né? Ah, essa cena eu veria. E aí, Léo? E aí tem uma cena do Nick Sagar mandando a esposa matar aquele rolo em que ele, e a esposa dividida, né, com a faca na mão. Aí... aí a esposa tenta atacar o Nick Sagar, ele dá uma facada nela. E aí fica a ver perseguindo aquele rola pela casa, aquele rola fugindo loucamente, né? Aí ela sai na estrada fugida e encontra o marido de carro. Sua mãe mentiu, seu irmão, não sei o que, ele tá tentando matar ela. Ele, calma, querida. Vou ligar pra polícia, peraí. Isso, vou te ajudar, não sei o que. Daqui a pouco. Aí começa a falar com o Nick Sagar no telefone, que ele rola, conecta no Bluetooth do carro, e Bluetooth, aí Nick Sagar fala assim: ela descobriu tudo, traz essa vagabunda pra aqui agora pra gente terminar o serviço. E aí aquele rola olha pro marido: você também tá nisso? E aí, menino, um grande hit acontece, porque essa gatinha solta o cinto de segurança Nick Sagar e joga o carro em cima de um caminhão, e este homem sai voando pelo carro. Viado, eu tava esperando o pintor aparecer de moto pra salvar aquele rola nesse ponto. Achei que faltou aí. Nossa, esse é icônico, ele chegando, tirando ela do... É o carro explodindo, tirando ela do fogo. Ia ser maravilhoso. A camisa dele pegando fogo, ele arranca a camisa. A calça, né? Que loucura. Tanto que aí o final, o prólogo, é o homem saindo da prisão e dizendo: ah, tem que agradecer Meia me tirou, não sei o que, blá blá. E Meia escondida num beco, olhando tudo de longe, assim. Tipo. Parecendo a Tânia, né? Em White Lotus, né? Sim, a própria Verônica, né? De Bom Dia Verônica. Só faltou ficar loira. Só faltou ficar loira. E jogando o celular no lixo, mostrando que ela é um novo passo da vida dela, né? Que tudo aquilo acabou. Ela venceu. Rompeu com o mal. Mas assim, gente. Eu tava vendo o filme, Zanon botou lá nos stories. É filme ridículo. Aí eu falei, ridículo. Aí ele falou assim: amigo, a melhor coisa foi a cena da tinta. Eu falei, eu vou ver daqui a pouco, amiga. Aí eu comecei a ver, aí precisei parar pra fazer umas outras coisas, depois voltei no final do dia pra ver. E conforme eu ia vendo, falando com o Zanon assim: não tô acreditando. Aí veio a cena da tinta, eu falei, meu Deus, que cena maravilhosa. E aí, quando chegou nessa reviravolta, inclusive quando a véia esbarra nela, o celular cai no chão e a velha cai de joelho em cima do celular e fala assim: ai, quebrou. Ops, quebrei, né? Parece que você não vai mais poder usar o seu telefone, né? Ai, depois a gente compra outro. E todo esse surto que acontece subsequente, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Em que momento é Deus? Como é que chegamos aqui, né? Exato! Em que momento a gente chegou aqui? E eu, quando acabou, eu tava assim, mesmerizado. Eu tava sem reação. Eu tava deitado no chão, falando assim, gente, e agora? Né? E assim, eu esperava o pior, né? Que esse filme do Tyler Perry são todos horrorosos. Mas eu acho que esse entrou num outro nível de horrorosidade, né? Porque ele é um ruim que tem momentos que levar a sério. É, então, tem umas coisas que a gente acha graça, né? Ele é ruim, não é um ruim que você quer dormir, não quer ver. É um ruim que você não quer parar de ver, que você quer ver aonde que vai dar. Exato, e não é um ruim que você fica puto, que você fala assim: caraca, perdi meu tempo vendo essa merda. Ah, eu fiquei. Ah, eu achei ridículo, mas ainda bem que eu assisti. Não, porque eu acho que assim, ele podia ser mais ridículo. Tipo que eu falei, ah, demora uma hora e pouco pra essa mulher dar pra esse homem. Gente, o objetivo do filme é ela dar pro homem. Então vamos apressar o negócio, sabe? Fizesse a traição antes, mais umas ceninhas, mais umas cretiníssimas crocantices ali. Eles perdem tanto tempo nesse build-up do caráter dela, de não sei o que, como se ela fosse uma personagem super, sabe, icônica, que eu fiquei, gente, pra quê? E aí quando vem pensar essa malamanhada de uma vez, eu fiquei pensando, aquele filme brasileiro que a gente falou bem, eu ainda não, da Camila de Lucas, coadjuvante. Aquele filme abraçou aquela proposta perfeitamente, ele tem reviravolta idiota, ele tem as cenas de sexo bem feitas toda hora, não sei o que. Esse filme, ele pegou as partes boas daquele outro, botou em 2 minutos, assim. É, exato. Achei que ele podia ser melhor e podia ser pior, entendeu? Não, e ele é um filme de 2 horas, né? 2 horas. É, um filme de 2 horas, ainda tem isso. Meu, o povo tem que entender, quando é filme ruim, farofa, é 1h30, gente. Não tem que passar mais que isso. Exato. 2 horas é muito tempo. Tô vendo Senhor dos Anéis nessa porra? Exato. Mas assim, gente, crocante. Se você, mesmo você ouvir no final, né, não vai ter a surpresa mais do plot twist, mas vale a pena assistir, só queria dizer, tá? Mas então vamos aqui para as nossas conclusões aqui, falando nos nossos comentários, brevemente, né, as pessoas que prestigiaram o nosso trabalho. Começando aqui com Marcelinho Souza dizendo: ainda mal comecei a ouvir, mas no BBB sou muito team Pitanda e os outros que se explodem. Sobre Dona Aranha, Espero que seja crocante como Venom e não sem alma como Morbius. Tá? Eósio disse que é crocante como Venom. Não, não chega ao nível Venom, mas é melhor que Morbius. Próximo comentário aqui de Amanda Aparecida também dizendo: adoro que agora pode esculachar as pessoas e mandar um é gíria regional, que tá tudo bem. Realmente, Fernanda não pode sair pras fadas nem pra Lady, mas quero que a Loba fique mais tempo no programa. Não apoio a padrãofobia, nem me pagando ia fazer o desfile enaltecendo padrão. Não vejo a hora de Jessica Hitch também voltar. E também não sabia que já tinha a terceira temporada. Superman e Lois vai apagar a luz do Arrowverse. E Madame Teia, eu fui sem expectativa nenhuma. Vai dizer que Leózio criou um trendsetter na semana passada, quando falou de Madame Teia. Ele que aguarde, né? Ele vai ver. Madame Teia foi sem expectativa nenhuma na semana que tinha desconto no cinema. Posso dizer que me diverti. Cena de gente morrendo ao som de Toxic, eu ri demais. Madame Teia é melhor que Morbius. Primeira vez que fui ver Morbius, até dormi. Olha aí. Peraí, primeira vez que ela foi ver Morbius, ela viu mais? Aparentemente sim. Ah, mano, mulher. Coragem. Aparentemente sim. Coragem, né? Próximo comentário de Mari Barbosa, né, dizendo: notícias e amenidades simplesmente icônico. Achei bem bonito o doc filme da J.Lo, mas confesso que não consegui engajar na história que ela criou. E não tinha notado que o repórter era o Ben Affleck. E pra finalizar, gente, que patifaria isso de Bom Dia, Verônica. Tô chocada. Tirei da grade sem medo. Tá? Último comentário no site de Charles Rodrigues, né, dizendo: eu ouvi a parte de Bom Dia, Verônica duas vezes, porque não acreditei no que estava sendo contado. Honestamente, uma parte de mim ainda acha que vocês resolveram inventar um plot. Pois não é possível. Dá uma conferida. O que foi isso? Oh, várias interrogações. E ele termina dizendo assim: Emma Roberts, mãe de Tom Rola, é o maior twist do universo Marvel que não faz parte do universo Marvel. Eu e ninguém não esperávamos. Bom. Comentários aqui no nosso glorioso Spotify. Agora a Leózio vai ver uma recorrência aqui, né? Que foi plantada e forjada por ele. Todo o mérito exclusivo de Leózio, o maior de todo o Brasil. É, você vai ver aqui, ó. Primeiro comentário aqui de Virna Martins, olha, voltando aí também, dizendo: ah, que saudade que eu tava de vocês. Perdi tudo com Dakota indo de mototáxi para a Amazônia peruana. Eu amo. Sobre Bom Dia, Verônica, não tinha como ser, como não tinha como a temporada ser pior. Verdade, que foi difícil. Próximo comentário de Vitor Oliveira, dizendo: já estava desanimado para Bom Dia, Verônica. Agora estou ainda mais. Não me aguentei de rir do resumo de Madame Teia. Enfim, episódio delicioso, como sempre. Próximo comentário aqui de Lucas Tinoco, dizendo: perdi tudo com a descrição de Dakota indo de mototáxi para a Amazônia peruana. Pelo relato de Leózio, parece uma farofa que vou gostar. Você criou uma trend, Leózio. Eu tô achando que esse filme vai ter que me pagar pela divulgação, né? Porque já ganhou um público aí cativo. Sim, você divulgou muito, amigo. Igor Piva também, Grande Cristal, também tá sempre por aqui, dizendo: vou ver Madame Teia na lojinha quando sair na clandestinidade. Eu não apoio a clandestinidade, ninguém aqui nesse programa apoia. Não, a gente só compra no iTunes. Só no iTunes quando sai. Exatamente. Próximo comentário de Gabi Fernandes, dizendo: foi de mototáxi pro Peru. Gente, que resenha boa. Verei o filme no cinema? Não. Mas me propõe assistir quando pingar nos streams, porque estava fora de cogitação antes. Mas depois da sinopse de Leózio, não está mais. Próximo comentário aqui de Dan Leite, também, que tá sempre com a gente aqui no podcast, dizendo: Lobas, conseguimos sobreviver mais um dia. O que será que a nossa cinéfila, Fernanda, acharia de Madame Teia? Olha aí. Um questionamento. Mais um comentário aqui novo também, né? Nicanor, novo, apenas dizendo assim: adoro vocês, beninos! Carinha apaixonada, carinha mandando beijo, carinha fazendo abracinho e coração. Um beijo, Um beijo, Nicanor. Bem-vindo. Beijo, Nica. Próximo comentário de Carol Borges dizendo: domingou com a melhor crítica sobre Madame Teia. Muito obrigado, Leózio, por esse grande mousse. Imagina. Olha aí. E o último comentário da Su, né, da Suelen, que também tá sempre com a gente, tá lá no grupo, dizendo: feliz com o retorno de vocês. Afinal, sempre entregam o melhor do entretenimento. Bom dia, Verônica. Foi realmente um caos. Ruim demais. E é isso. Ok. Você viu a pessoa que me acusou no Twitter de estar inventando spoilers de Madame Teia? Não. Que o menino George Albuquerque comentou, né? Adorei o logado essa semana com o Leozo contando o plot de Madame Teia com todos os spoilers. É tão absurdo, fiquei com vontade de ver. Uhum. Aí um menino respondeu assim: esse filme é a maior bomba que já lançaram. Os spoilers são super faturados. Melhor você ir ver o filme do Pelé. E eu pensei, gente, mas em nenhum momento eu disse que não era uma bomba. Os spoilers no caso são a merda que acontece no filme. Exato. Tipo, ele deve ter achado que eu inventei coisas pra criar expectativa de um filme bom nas pessoas, né? Exatamente. Não conhece a gente claramente. Pois é. Né? Inclusive aqui, ó, o Jorge depois falou que o mundinho logado é só pra quem sabe se divertir. E é isso. Né? E menina Amanda Aparecida botou assim: acho que só lembro de enaltecer nos retropop, mas adoro as músicas que aparecem nos logadinhos. Obrigado. Obrigado. Acho que ainda tá dando umas músicas aleatórias, né? Sempre, né, menino? Toda semana. Podia ter colocado Dona Aranha da Luísa Sonza, né? Podia. Não pode, porque tem... Não pode, né, menino? Porque tem direito autoral. Não pode. Inclusive, teve um comentário aqui do menino Zé Gui, né? Que Zé Gui botou... Zé Gui tá um episódio atrasado, né? Ele ouviu semana passada a nossa volta. E ele botou aqui: ouvindo o retorno do logado e já rindo do fato que Handmaid's Tale virou tão relevante que o Leózio nem lembrou que a Sydney Sweeney participou da série. Ninguém lembrou, na verdade, né, gente? Bom. Leózio só lembrou aí de ela em Everything Sucks, né? Que é a série que o Leózio lamenta todo dia. É a grande. Cada um de nós tem uma série. Leózio é o Everything Sucks, Anon é o The Way, né? Uhum. Todo mundo sempre lamentando por uma série. Qual é a sua? Ballad. Não sei agora. Tem que pensar. Vocês sabem qual é a minha série que eu reclamo, que cancelou? Não sei. Não é muita pegada, né? Vocês já forem melhores, hein? Você é uma pessoa triste, né, Sassi? Ah, eu sei qual é a sua. Qual? Eu sei qual é a sua. Body of Proof. Body of Proof, exatamente. Cancelado injustamente. A grande maldição. E que criou, vale dizer, criou a maldição da terça-feira, 10 da noite, porque The Good Doctor foi pra esse time slot agora da morte, né? Que cancelou. Todas as séries que vão pra esse time slot foram canceladas. Uhum. Aí The Good Doctor foi pra esse time slot agora de terça-feira, 10 da noite. E duas semanas que está tendo a pior audiência da história da série. Tá? A sorte dela é que essa é a última temporada. Porque se não fosse... Ah, então já foi pra morrer mesmo. Exato. Tá vendo? Eu falo que a maldição de Body of Proof é real e as pessoas não acreditam. Mas ela é real. Gente, mas The Good Doctor já tá em qual temporada? Sétima? Sétima temporada. Oh, tava na hora, eu parei na terceira, uma coisa assim. Sétima temporada. E agora na emissora de Leoz vai ter também, The Good Doctor. Prepare. Paula, estreia segunda que vem. É, estreia amanhã, pra você que tá vindo domingo. Sucesso demais. Doutor Milagre. It. Doutor Milagre, exatamente. É justo, em português? É um milagre, mas eu prefiro Doutor Milagre, que é o nome original da série turca. É. Sim. Então... É a versão turca de Good Doctor, né? Ah, não é americana? Não, americana passa na Globo. Ah, é na Globo. Menino, vou mandar pra vocês o chefe da residência do Doutor Milagre, pra vocês verem que homem. Manda pra gente ver enquanto eu falo aqui os serviços. Lembrando, né, menino, você pode comentar, né, no site, no Spotify, no Twitter. Tá vendo? Nós lembramos o comentário do Twitter, não lembro o comentário do Spotify, não lembro o comentário do site. Então é muito importante que você deixe o seu comentário. Mesmo que você não ache assim o programa, ah, não foi, essas coisas tudo, achei o sistema tudo uma bosta. Comenta e fala assim: achei tudo uma bosta, melhorem semana que vem, né? Mas deixa os comentários lá que a gente gosta de ler bastante, tá bom? E também lembrando que você pode apadrinhar no patreon.com/logado. Lembrando que o logado tem dois Gs. E aí você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. e fazer parte de tudo. Pode entrar lá no nosso grupo também, maravilhoso, glorioso, do Telegram, que a gente fica reclamando do Big Brother e continua assistindo, e outras cositas más também. E todos nós estamos lá no grupo, interagindo, né, com vocês, né, sucesso demais. Mas vamos agora para o glorioso Merchandising de Despedidas, começando com o Márcio Zaneide. Gente, um beijo, até a próxima. Ih, que econômica, né? Ai, menino, não tenho nada de merchan, não tenho o que falar. Então, os seus biscoitos na academia, amiga, no seu sítio. Ai, faz tempo que eu não posto, eu não tiro nem foto na academia, eu tô todos animados pra tirar foto, mas tô lá, gente, todo dia. Não é que eu não postei foto que eu não tô indo. É porque se não postar, não cresce, você sabe, né? Não, menina, eu não vou postar, porque quando eu aparecer, eu vou estar monstrona, assim, parecendo uma geladeira Frost Free 4 portas. E aí o povo fala, nossa, gente, vai ver. Que delícia. Sabor. Saborizado. Ah, e você, Leozinho, minha chance de despedidas? Nino, eu saí o SED, tivemos aí, o último no feed foi o Sendo a Erika, né? Episódio aí, toda a história de Erika falando, menina, todas as suas desventuras, infância na colônia de férias que as crianças ficavam no cemitério enquanto os pais bebiam. Eu depois, tô muito ansioso por esse programa. Depois, na faculdade, ela conta um plot que ela foi trocar a cortina da menina. Depois a gente tem uma mega conversa sobre capacitismo e tal. Ah, tá muito bom o programa. Recomendo. E mandem casos pro SED, gente. Tô pedindo a semana, se vocês não estão mandando caso novo. Ih! Aí, o que que acontece? A gente fica lendo os casos, achando que é desse ano. Uhum. Na verdade, eu tô ano passado. Tudo, ai, meu Deus do céu, isso aí é spoiler dos próximos sets que vem aí, tá? Mas eu tô muito ansioso pelo de Erika, confesso, tô muito ansioso pra ouvir o de Erika. Você vai adorar. Tem o plot da escada, né? Posso dar um gostinho aqui pras pessoas? Por favor. Deixa eu achar aqui o áudio que eu mandei, que eu fiquei assim, chocada. Mesmerizado. Ó, vocês vão ver a loucura que é. Tá. Prepara. Ai. Aí, quando eu ia lá, eu tinha que pegar o processo, descer com o processo, pagar a tia, assinar e subir com ele de volta. De escada. De escada. De escada. Tipo, a Amanda ficou muito... De escada. A Erika tá contando vários absurdos dessa mulher, que a mulher deixava a criança sem merenda, não sei o quê. Aí, quando ela conta isso, a Amanda, de escada. Passada. Tem coisas que chamam nossa atenção, né, menina? E sim, essa coisa de ter que ir de escada, pesado, pesado. Que eu não entendi. Ah, eu amo, gente. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Então ouça lá o SEDzinho, né? Arquivo Confidencial de Erika. E comentem muito também lá. Comentem muito no SEDzinho, uhum. Comentem muito aqui. Muito importante, né? O comentário é o nosso salário, tá bom? Então, acho que é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Soca, soca, soca, soca, soca. Compra no Brás, hein, gente? Estão precisando de gente. Abraço do Brasil! Brasil, Brasil! Hey guys, thanks for watching.